ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Marvel 616. Sim, senhores, janeiro, mais um podcast aqui, já que a gente teve, bom, no restinho lá de 2023, a gente teve o podcast sobre o que aconteceria se, né, a segunda temporada, mas já emendamos com janeiro, com a série que saiu de uma vez só, né, de uma forma inédita, os 5 episódios, tudo num pacote só, da minissérie da Echo, que foi, digamos assim, uma grata surpresa, né? E pra me acompanhar aqui pra falar sobre essa série aqui, né? Está Felga, se apresente. Oi, gente, aqui é o Felga. E o ano começou bem, né? Começou com uma boa série aí da Marvel. Surpreendentemente, né? Que ninguém dava não, apostar nessa nada, série. Né? Não dava nada. E eu, particularmente, gostei bastante. Olá, pessoal. Sou o Felipe. Opa, eu também. Eu não esperava muito pra... Aqui é o João e... Vamos lá, é uma personagem que acho que ninguém esperava nada, uma série que também acho que ninguém pediu, mas veio aí. Essa coisa que eu mais ouvi por aí, né? Tipo, que é a série da Echo, é a série que a gente não pediu e por aí vai. Bom, eu assim, particularmente, né, eu não tenho problema nenhum de ter séries de personagens que eu não pedi. É, principalmente se forem personagens do nível mais C, D, E, F da lista da Marvel. Que eu acho que a quantidade de IPs, né, de... produtos de, assim, que a Marvel tem, né, de personagens, é muito rico pra gente ficar só fixo naqueles mais icônicos que a gente já viu na primeira fase lá, né? E a Echo me surpreendeu bastante, apesar de não inicialmente e originalmente nos quadrinhos não tem nada a ver com a história do Gavião Arqueiro, mas de algum jeito vincularam a ideia do Ronin, que foi um alter ego que ela usou já nos quadrinhos, com a história de encaixar o rei do crime também na história lá da série, né? E introduzir também o Wilson Fisk do Vincent D'Onofrio no MCU, que foi, digamos assim, uma surpresa pra gente naquela época, porque a gente não cogitava quem seria o grande vilão lá por trás de tudo, quem é que estaria por... E se teria alguém, né, por trás daquela gangue lá da máfia do casaco, né? Que eles diziam, né, do moletom, sei lá como é que chama, Tracksuit Mafia. Nos quadrinhos é assim, originalmente, né? E aí a gente foi surpreendido. E quando surgiu isso, quem acompanhava as histórias do Demolidor, principalmente naquela época que foi... que teve, digamos assim, a repaginação do personagem para os anos 2000, né? Que veio com a trupe lá do Joey Quesada. E aí também teve o David Mack, que foi um dos responsáveis por criar a personagem, né? E o vínculo que ela tem com a história do Rei do Crime era muito legal, muito divertido. A personagem, óbvio, ela eventualmente aparece nos quadrinhos, ela não tem uma presença constante, não é uma Alice, né? Mas as histórias que já tinha dela me chamava atenção, principalmente aquele começo, né? Daquela relação meio de amor e ódio, né? Meio paternal, agressiva com Wilson Fisk. E como é que seria isso pra explorar nessa série? Então, acabou Echo sendo confirmada, com uma série de outros spin-offs de série, como vai ter ainda, né, da Agatha e outras tantas aí, de personagens que chamaram a atenção numa outra série e acabaram ganhando a sua própria, né? Só que Echo sofreu de um grave problema, assim, durante a produção. A gente sabe que a Marvel Studios sempre foi naquela ideia de fazer séries no formatozinho de grandes filmes, dividido em 6 capítulos, e de repente a gente ouve um murmurinho de que passaram a navalha em Echo em várias partes da história, né? E que ela seria reduzida a 5 partes ao invés de 6. Ou seja, enxugaram bastante, enxugaram pelo menos um capítulo inteiro. Pelo menos de 30 a 40 minutos deve ter enxugado da ideia original, né? E que iriam colocar tudo de uma vez. É um sinal de alerta, como a gente falou aqui. É uma série que a gente não dava nada. E pior do que isso, era uma série que as pessoas, além de não pedir, já estava cheirando que poderia dar errado. Mas, conversando antes do podcast aqui com o pessoal, eu até falei, cara, como, digamos assim, a bússola, né, a biruta da Marvel Studios, esse ano de 2023, tava errada, né, porque o cara postar e achar que Invasão Secreta tava bem, apesar da gente saber agora, hoje em dia, que tinha vários problemas de produção também, mas achar que a série da Echo era pior ainda, a esse ponto de vamos largar tudo uma vez, vamos cortar um episódio inteiro e por aí vai, mostra que meio que a agulha lá da bússola deles não tá tão bem regulada, tão otimizada não, né? Porque a série em si, eu achei no final das contas, apesar de a gente saber que tá muito cortada, ela tem um começo, um meio, um fim, tem muitas coisas interessantes colocadas ali, muito mais bem organizado e muito mais bem colocado do que foi, por exemplo, a Invasão Secreta, que é a última série que a gente falou aqui sobre a Marvel Studios, né? E pra mim foi uma grande e grata surpresa, tá? Então a gente vai falar sobre ela aqui e começamos já pelo primeiro episódio, que se destaca de todos os outros. É um episódio que praticamente... Sabe aquele comecinho que a gente fala sobre o que aconteceu já nos episódios anteriores? Parecia ser um grande resumão. Só que, claro, era muito mais recheado, muito mais explicado, com cenas novas, né? Tem cenas do passado da Maia, da relação como ela cresceu lá na cidade original dela, né? Que é uma nação indígena em Tamarra, lá em Oklahoma, né? Colocaram ela na série como sendo originária da nação Choctaw. É diferente do que é nos quadrinhos, a gente depois pode falar mais de detalhes sobre isso, né? E introduz uma série de personagens, o pai dela, que a gente já viu, né? O que é o William Lopes, nos quadrinhos é conhecido como Cavalo Louco, não sei se na série em algum momento chamaram ele assim, né? Que era um cara que trabalhava pro Wilson Fisk, então tinha seu lado mais vilanesco aí na história, mas pra Maia não, né? Quando ela era criança. E aí apresenta a mãe dela, que nunca foi tão bem explorada nos quadrinhos até então. Primas, a avó, no caso, o namorado da época da avó. Enfim, a gente vai falar sobre todos esses personagens. Mas passa disso ao ponto de que ela vai pra Nova York, ela conhece o tio dela, que é o tio Wilson Fisk, né? Que é o rei do crime. Tem a evolução dela como vilã. E vai contando isso como se fosse uma coisa muito acelerada, quase como um resumão, tá? Em quase todo esse primeiro episódio, do começo ao fim. Então há um ritmo, inclusive, bem diferente do que todos os outros que vão vir a seguir, né? Mas que não deixa de ser interessante. Inclusive porque tem a grande cena que todo mundo tava esperando, que é a aparição do Charlie Cox de novo como Demolidor. Uma cena breve lá, mas importante para construir ela como uma... de fato, né? Uma capanga do Rei do Crime. Então é bem corrido, mas ao mesmo tempo não é corrido ao ponto de ficar nada faltando. É tanto que muita gente adora esse primeiro episódio, que eu até defino ele que tem um ritmo meio TikTok, né? Que as cenas são meias, não vamos deixar nada demais aqui. O que a gente tem que mostrar é isso. Vamos de um deter na luta, porque as lutas são interessantes, mas não vamos me prender muito no emocional aqui nessa parada, não. Porque o ponto da história que a gente quer contar é a partir do momento que a Maia dá o tiro no Wilson Fisk. E aí sim a gente vai começar a nossa série pra valer a partir daqui. Esse primeiro episódio, ele realmente ele faz esse resumão mais ou menos até a metade. E aí depois realmente começa a introdução da série dela, né? Particularmente gosto mais, talvez por já conhecer, e até porque tem muitas cenas que já, vamos dizer assim, já são conhecidas, talvez tirando realmente o grande destaque dessa primeira parte do resumão é a briga com o Demolidor, onde o próprio Wilson Fisk, né, fica, como é que posso dizer, ele fica entusiasmado, e aí ele vê o potencial nela, e isso vai sendo desenvolvido ao longo da série muito bem, essa relação entre Wilson e Maia, né? Mas eu gostei mais da parte depois que ultrapassa os resumos e aí começa a introduzir, vamos dizer assim, os novos personagens. Aparece a avó dela, né? O companheiro da avó, acho que não é o avô, o tio, né? Que é o trambiqueiro, né? Que é o Henry Lopes, né? Que tem também uma relação com Wilson Fisk. Aparece a Bonnie, né? Tanto quanto criança, quanto adulta, né? Que é a prima dela, tal, a melhor amiga dela. Mas o legal, talvez, desse primeiro episódio é algumas construções, como, por exemplo, o acidente na qual ela perdeu a perna, que também vitimou a mãe e que aí acabou levando ela para Nova York. Aí a gente começa a ver aí algum detalhe da relação entre ela e Fisk, né? Lembrando, né, que ela meteu uma bala na cabeça do Fisk lá em, no final de Gavião Arqueiro, né? Que, aliás, é uma, vamos dizer assim, uma referência ao que aconteceu também nos quadrinhos. Nos quadrinhos aconteceu a mesma coisa. É uma transposição da história, né? Que muita gente tá com a hora criticando, né? Ah, porque como é que pode sobreviver ao mesmo tempo que fala? Ah, mas o outro físico dos quadrinhos levou 2 tiros nos olhos e... Enfim, parece que as pessoas não se satisfazem. É o que aconteceu nos quadrinhos também, né? E, enfim, seria também um desperdício tremendo encerrar a história do Wilson Fisk ali naquele momento, né? Um personagem que vamos, convenhamos, né? O MCU, ele é carente, né, de vilões assim que possam ser aproveitados, reaproveitados e reaproveitados. Na maioria dos vilões, né, com exceção talvez aí de Loki, que já deixou de ser vilão, vamos dizer assim, pelo menos essa a variante da série, né? A maioria encontra o destino na morte e acabou. Então, seria muito desperdício você ter um personagem como Wilson Fisk. E a gente vai ver que ele também, aqui, cara, se alguém não tava gostando muito do jeitão caricato de Gavião Arqueiro, aqui ele volta muito mais parecido com o Wilson Fisk, mesmo nas cenas desse flashback, desse primeiro episódio. Isso merece um parêntese, porque onde ele estava caricato? Ele estava apenas com uma camisa mais florida, vamos dizer assim, né? Porque era Natal, gente. Ele estava com camisa vermelha, não tinha outra camisa vermelha de social. Cara, tinha, mas assim... Ele estava de boa, era recesso. Então, cara, é assim, D'Onofrio é o grande destaque dessa série, é um baita ator. Cara, é incrível. Você pega ali, pega o Wilson Fisk de Gavião Arqueiro, pega o Wilson Fisk de Demolidor e pega o Wilson Fisk de agora, que é muito mais parecido com o de Demolidor. Cara, a forma ali de o gestual, o olhar, o jeito de entonação de voz. Cara, é outro. É quase que 2 personagens, né? Acho que alguém me falou que o Wilson Fisk de Gavião Arqueiro lembra muito o Wilson Fisk da época do Homem-Aranha, né? Então, isso aí, bom, já aproveitando a deixa do Felga, hoje em dia, oficialmente é o mesmo personagem, né? Vale ressaltar, a gente aproveita que tá falando podcast aqui da Echo, pra ressaltar que, aproveitando partes da história do Demolidor da Netflix, que a gente tem que renomear agora como Demolidor da Marvel TV, da Marvel Television, porque, querendo ou não, a Netflix era só uma distribuidora, quem produziu isso foram os estúdios da ABC, né? Inclusive tá lá nos créditos desde a época da Netflix, né? E, enfim, o personagem hoje é considerado o mesmo. Eles pegaram todas as séries, até que você não gostava, todas estão dentro do cânon da Marvel. Por que isso só foi feito agora? Eu acredito eu que veio com a decisão de que não valia a pena reconstruir alguns personagens que eles não gostaram. Vamos dizer que eles não gostaram do Punho de Ferro, ou não gostaram do Luke Cage. E aí vamos só aproveitar os que a gente gostou aqui, Demolidor de Jessica Jones e o Justiceiro do John Bertal, colocar essas histórias e tal. Mas como eles perceberam que o tempo tá passando e que talvez tenham dificuldades no futuro reintroduzir esses personagens para um eventual fim do universo Marvel que a gente conhecia após Guerras Secretas, eles perceberam que era melhor aproveitar tudo. Então colocaram tudo no mesmo saco, é tudo linha sagrada, vamos dizer assim, do UCM, vamos colocar assim, né? Aproveitando que a série do Loki disse aí. Mas isso também veio da decisão de que agora o Kevin Feige não é o cara que apita diretamente mais no que vier nos streams. Ele sublegou a função pro Brad Winterbaum. Eu talvez tenha pronunciado o nome dele errado, né? Mas enfim. Ele agora é o chefe de streaming e animação, enfim, e TV da Marvel Studio. E ficou no que era a posição do Jeff Loeb, basicamente. Então, é claro que ele responde ao Kevin Feige. E, notoriamente, foi ele que convenceu lá a transformar essa modificação de que as séries têm que ter cara de série. E que não é só essa coisa de ser um gigantesco filme de 6 episódios. Então, a gente precisa de ter showrunner. Precisa ter do que eles chamam de criar bíblias das séries. Que é tipo assim, o showrunner tem uma sala de escritores, mas ele é que vai dizer, olha, isso é que a gente tem que fazer, isso é que a gente pode modificar, criar as regras do show, vamos dizer assim. E ele decidiu que era mais sensato, e ele basicamente que bateu o martelo pra ser assim, né? Dizer, olha, as séries que eram da, vamos colocar assim, da Marvel TV antiga, né? Elas também são do canon agora. E aí bateu o martelo. Esse primeiro episódio, ele, então, tem essa. Ó, tá aqui o passado da Maia e tá aqui o futuro. É um then and now, assim, que nem acontecia no... Que acontece nas séries, né? Esse primeiro episódio dela chegando toda ferrada lá em Tamarra, né? E aí é onde começa toda a história aí de vingança. É curioso ver, né? Inclusive que a... O plano inicial dela aí não é, digamos assim, ah, se vingar do rei do crime. Até porque ela acredita que ele tá morto, né? Mas de tomar o império dele. Então não tem nada de boazinha, de heroína, ou até de anti-herói. Ela é, começa como uma vilã ali, né? Não, então, a premissa começa até. Até. Meio Tarantino, né? Ela. O que ela quer é virar de cara baixo. E ter o império, vamos dizer assim, dela. Nada. Ela fala, né? Acabou a época de ter um rei, agora quero ser a rainha. Exatamente. Eu acho que esse primeiro episódio, ele é muito bom, porque ele constrói todo o cenário pra personagem, né? Ele consegue colocar onde que ela estava, você consegue criar uma simpatia por ela. E vai construindo também a família dela. Então você sabe quem é a Bonnie, porque ela vai ser importante depois pra ela. É, você entende mais um pouco do que é apresentado, né, dentro de Gavião Arqueiro. Eu sei que muita gente não gostava da personagem. Mas acho que aqui dá uma profundidade muito maior pra personagem. Obviamente, né, tem uma, um quê de ser uma coisa um pouco mais disruptiva. Eu sei que não é nada grandioso, inovador, por ter um protagonista como PCD ali. Mas a gente tem uma super-heroína com PCD sendo protagonista de uma série. Então, né, provavelmente muita gente ali não pensou ali de que seria uma coisa um pouco mais disruptiva, né. E, não sei, às vezes fala que é aquele famoso lacração, né. E a construção da personagem em si, eu achei ela muito cativante, sabe. Eu gosto mais, confesso que eu gosto mais da atriz Mirim, que interpreta ela. Acho ela mais interessante, mais fofinha. Mas eu também acho que a Lacoa Cox ali, ela entrega bastante. Acho que ela é uma excelente atriz. E eu gosto também da parte das cenas de luta, né, nesse primeiro episódio. Porque eu acho que elas são muito bem construídas. Eu sinto que em Gavião Arqueiro, eu tinha uma expectativa de ver cenas mais nesse nível, né? Tipo, um falso ali, cena de contínua, né? Aquele take contínuo, que dá aquela impressão de ser realmente uma coreografia maior e tal. E aqui eu sinto que trouxeram bastante, sabe? Eu gostei bastante do primeiro episódio, aquela cena logo em seguida que vai, depois já apresentou o Demolidor. Eu acho que aqui eles entregaram um trabalho bacana. E não sei, não vi ninguém comentando sobre isso, porque realmente é um mérito, sabe? Eu acho que realmente foi uma coisa bem, bem produzida ali. Que eu acho que desde então, fazia um bom tempo que dentro da Marvel eu não via coreografias tão interessantes, sabe? Tipo, de luta. E no geral, toda a construção da personagem realmente ser um pouco mais representativa. Além de ela ser PCD, ela também é nativa americana, então, né, mais discutiva ainda. E, enfim, eu acho que aqui a gente consegue ser produzido para um excelente primeiro episódio. Aqui é bem bacana. Essa questão do ser PCD, né, é um plus a mais, vamos dizer, é uma informação a mais que colocaram para o MCU, que não existe no, nos quadrinhos, né? Quando eles foram buscar uma atriz para personagem, era só nativo-americana e que ela tivesse surdez, né? Ela fosse surda, né? E aí veio também essa questão de que ela era PCD. Então aborda muito mais coisa aí com a personagem das séries, né? Incluindo aí o Gavião Arqueiro. Esse primeiro episódio, além de ser talvez um dos melhores resumos que eu já vi de séries da Marvel, ele é um episódio, eu diria, completo, que aborda origem, aborda um pouco de drama, aborda o que tá por vir e traz uma excelente cena de luta, né? Pra dizer em mais detalhes, é uma cena em que as pessoas que estavam órfãs da série do Demolidor com aquelas cenas de ação em sequência, agora, né, ganharam de lavada, de presente, logo no primeiro episódio. E um detalhe que eu acho fantástico nesse primeiro episódio é o fato de que você pode, às vezes, não saber nada sobre a série do Gavião Arqueiro ou outras séries da Marvel, mas você vai conseguir acompanhar através dessa sequência inicial. E é uma sequência em que quase dá para dizer que é quase puramente só visual. Claro, tem a questão do texto, tem a questão do roteiro em si, claro. Mas, assim, você consegue acompanhar. É uma sequência que te carrega, te faz querer acompanhar tudo aquilo, né? E um detalhe, outro detalhe também que chamou muito minha atenção é o fato de que esse ponto da origem da Maia, né, em que ela deixa de ser, em que ela percebe a verdade, né, em que ela deixa de ser capela do rei do crime e percebe de quem realmente foi responsável pela morte do pai dela, é uma coisa em que eu já nem mais lembrava, assim, que tinha sido resolvida, tinha sido apresentada com clareza na série do Gavião Arqueiro. E aqui ela ficou colocada numa sequência muito boa, num gancho em que o próprio espectador percebe quase que junto com a personagem. Eu achei fantástico isso. Você falou até bem, Felipe, que eu acho que é interessante a gente frisar. Como é ver nesse ritmo de resumo, eu fico até preocupado se esse momento aí fica claro. Claro que toda série depende não só de Gavião Arqueiro, mas de você saber quem era o Ronin em Vingadores Ultimato e por aí vai. Mas o que eu acho curioso é que tem gente até que tem dúvida, né? Quem foi a mão que matou o pai dela foi o Ronin ainda, tá, gente? O que aconteceu é que o Fisk vazia jogo duplo, né? Então quando ele precisou se livrar lá dos cabeças, digamos assim, daquela gangue do agasalho, agora lembrei, né? Eu falei gangue do moletom antes, mas é gangue do agasalho. Ele que meio que entregou a dica lá, e aí o Gavião Arqueiro foi lá e fez a limpa. Curiosamente, quando a Maia chega lá, ele foge, ele não mata ela. O que resta uma grande dúvida, se o Gavião Arqueiro, como Ronin, né? No papel de Ronin, sabia desde o começo, ou só foi saber depois, que ele era... que foi o rei do crime que deu a dica. Porque, querendo ou não, depois que o pai dela morreu, vamos dizer assim, a nova gangue do agasalho ali meio que foi formada com a Echo, que era a queridinha dele, né? Que virou o braço direito dele, sendo a chefe, né? A gente sabe que, na verdade, foi o Krasinski lá, não me lembro agora como era o nome dele, né? O homem do meio lá pra dedurar as coisas, né? Pra entregar a pista lá pro Gavião Arqueiro. Mas ele fez isso ao mando do Rei do Crime. E também vale ressaltar, que a gente falou aqui, tá sempre resumindo de uma forma geral, mas a morte da mãe dela por meio de um acidente não foi bem um acidente. Foi mais uma vez pelo dedo indireto do Rei do Crime. Não ele dando a ordem dessa vez, mas de alguma maneira... a gente sabe que o pai dela e o tio também, né, posteriormente, sempre estava envolvido com o rei do crime. E quando mataram a mãe dela, foi na intenção de matar o pai dela. Então, provavelmente, é uma briga de gangues, vamos dizer assim. A gente não sabe, nesse período do tempo, como o rei do crime era poderoso ou não, mas ele devia estar tendo uma briga lá por território. E aí, vitimou a mãe dela e quase vitimou ela, né? Então, são duas mortes na família... meio que vinculadas com esse clima violento que o rei dá, né? É como se a morte da mãe fosse um primeiro alerta, né? E teria sido interessante se tivesse sido apresentado esse lado do rei do crime, assim, um plot secundário na série, desse jogo de poderes. Não detalha, mas provavelmente o pai dela já trabalhava pro rei, não diretamente, como depois passou a trabalhar, mas é bem... Sim, né? Um chefão de região, por um chefão de região, mas no fundo, na cadeia é tudo do rei, né? É tanto que quando ele é meio que expulso pela avó dela, né? Tipo, sai daqui de Tamarra, né? A gente fica até estranhando, por que a avó dela tinha tanto poder assim? Aí eu tava discutindo com o Felga como é que essa posição aí que funciona a cidade, né? Porque é uma cidade, mas que tem uma boa parte da população ali. No mundo real, não é só de nativo-americanos, tá? Só uma porcentagem em Tamarra. Mas ela também é uma cidade de 150 habitantes hoje. Uma cidade dos Estados Unidos tem 150, não é mil, não. 150. É muito pouco, gente. Muito pouco. É um vilarejo. Se eu não vi errado, tá? Então aí ele foi pra Nova York e aí já teve o trabalho direto com o rei, né? E levou depois a morte dele. Bom, e a gente já tá falando aqui sobre parte violenta, né? E por aí vai. Eu acho que chega um ponto em que a gente pode até falar de outro detalhe, outra característica que a série da Echo tem, né? Além de ter essa novidade do jeito que foi... que chegou a plataforma de ser em 5 episódios, tudo de uma vez só, ela é considerada a primeira série da Marvel Studios que ganhou esse selinho aí de Marvel Spotlight, porque também é a primeira série em que é considerada, é classificada, né, como mais 18. Só que não tem essa classificação mais 18 para TV. Nos Estados Unidos chama-se TVMA. Então, de 14 anos, vai direto para mais 18. Que é uma classificação, que é isso até levantou um monte de questão de pessoas falando que forçaram essa classificação porque a série não é tão pesada. Eu já vi coisas mais pesadas lá no Falcão e Soldado Invernal, quando o Jack Russell bate com o escudo, sei o que, bababá. Aí começa uma discussão se foi coisa forçada ou não. Então, assim, gente, pra começar, quem dá a classificação TVMA não é a Disney, não é a Marvel que fala, ó, eu que decido isso. Existe um comitê consultor em que ele vai lá e define várias coisas, desde quantidade de palavrão. Eu não sei se vocês lembram que tinha vários comentários do James Gunn, que ele, pra manter a classificação de Guardiões da Galáxia 14 anos, ele só podia usar um palavrão, que ele usou lá numa cena só. Se usasse dois, já podia correr o risco de ir pra mais 18. Então tem todo esse lance do que pode e que não pode ir pra mais 18, por aí vai, né? No caso, TVMA pra série e pra TV. Então, assim, é a quantidade de violência, é a quantidade de conteúdo, de discussão, se fala sobre drogas, quantas vezes se repete um palavrão, sexualidade e nudez, né? Não necessariamente nudez expositiva, sabe? Apenas você inserir questão de sexo, de por aí vai. Então, a junção de quantidade disso é que define, tá? Então, no caso de Echo, eu acho que só pela quantidade de violência que acontece, né, em cada episódio, já se justifica, né? Principalmente o quarto episódio, que eu acho que é um dos mais pesadinhos aí que tem. É utilizada como propaganda também no início, né? Não, acaba sendo usada como propaganda, mas é uma maneira também de deixar a série mais costurada e mais vinculada com o que foi feito, né? Com o material da Netflix. Ela não precisava, e nenhuma obrigação nenhuma, ela ser tão violenta como foi Justiceiro ou Demolidor, entendeu? Nem precisa, vamos dizer assim, que o próximo Demolidor queira obrigatoriamente ter isso. Isso tudo é apenas um conteúdo que eles estão livres para usar para poder contar a história melhor. Mas se não servir a história, não tem obrigação nenhuma de ter essa coisa expositiva. No caso de Echo, eu acho que teve algumas cenas que precisavam ser marcantes e até para definir o que a personagem fala lá atrás, que a relação que ela teve e que mostra nesse primeiro episódio, né? Entre ela e o Rei do Crime sempre foi na base da violência. Não foi aquela relação de tio e sobrinha por amor. Eles se comunicavam, né? Até porque tinha essa dificuldade de se comunicar por linguagem de sinais, né? Pelo visto, o rei não foi muito, muito preocupado com isso, de aprender. Mas a linguagem deles era se admirando pela violência, né? Que a Echo, de alguma maneira, tinha isso de forma natural. A gente acha que não, que foi uma coisa que foi com o tempo. Mas eu acho que uma das cenas do passado dela, lá pelo episódio final, em que vê ela matando passarinho pra ver o passarinho morrer. E ver que a mãe... Enfim, se a mãe podia botar o passarinho pra voltar... Já é uma coisa meio psicopata da parte dela, né? Na minha opinião. Mas enfim, deixa pra isso pra gente falar depois. Mas enfim, a série veio com esse selo, né? E com isso a gente pode ter uma quantidade de série de lutas que, como acho que foi o Felipe até falou, né? Que se sentia falta de ter desde a época do Demolidor. Uma cena não foi propriamente do corredor, né? E nem foi um plano sequência. Mas a gente viu com a luta do Demolidor que teve algo naquele estilo. Foi uma luta bacana. Tinha muita gente até preocupada no começo, quando a cena vazou de imediato, que tinha algumas falhas ali, mas o ritmo que ficou na série já tinha uma velocidade melhor, mais agradável, né? Teve cenas bem, bem marcantes também de lutas, por exemplo, lá num cenário que é importante lá pro terceiro episódio, né? Na pista de patinação lá, em que é fenomenal, né? A trilha sonora encaixada com as cenas de luta muito bem coreografadas, com a violência bem, bem exposta. E também até curioso, né? O artifício que a Maya usa, né? Uma vez que ela tem a surdez, ela usou o som estourado das caixas de som para perturbar as pessoas lá, para ter dificuldade na hora de lutar. Então, praticamente, ela fez uma versão, se vocês olharem nessa cena, né? Que seria como se fosse o Demolidor lutando no escuro com os outros capangas, né? Com os inimigos dele. Então, seria uma luta no escuro do Demolidor, foi uma luta dela com aquela caixa de som estourada, perturbando os ouvidos das outras pessoas. Então, pra mim, trouxe muito mais coisas, assim, muito mais curiosas. Não só pela luta serem bem coreografadas, né? Mas pra também... explorando essas características da personagem. Essa classificação, ela chama atenção não só pela violência, mas também por ter um novo atrativo, né, que o universo Marvel está trazendo e gera aquela expectativa, né, do que pode vir a seguir também. Se vai encaixar, sei lá, ou para séries só urbanas, ou ou vai encaixar, sei lá, algumas novas séries Max da vida, baseadas nos quadrinhos. Mas voltando pra série, como a gente já tá dizendo, é uma grata surpresa. É, demonstra justamente muito melhor quem é a personagem, quem é o rei do crime. E eu diria que, assim, não precisa ser necessariamente, como a gente estava dizendo, super explorativo ou super... ou só em aspecto visual, né? Eu acho que ficou muito bem dosada a questão da violência, visual, textual, e volto a dizer também, a trilha sonora ficou muito boa também. Sobre as questões relacionadas, né, à questão da idade, né, que você deve ou não ser recomendado para você assistir, eu concordo também com uma coisa que o Felipe falou, né, que eles usaram muito como propaganda, mas no final eu acho que a violência ela foi realmente bem encaixada. Ela, já vi várias séries aí que elas têm a violência, às vezes acaba ficando um pouco absurdo, sabe? Fica um pouco extremo e não se conecta ali com o que acontece dentro da série. Mas aqui não, acho que ela realmente foi bem dosada. Ela conectou ali com as cenas de luta, ela deu mais impacto para as cenas, né? Então você tem uma luta onde... eu acabei falando a mesma coisa lá no podcast da série da Miss Marvel, onde, tipo, não tem um sangue ali e acaba perdendo um pouco do impacto da cena, né? E aqui não, aqui a gente realmente consegue costurar e transformar uma coisa, deixar ela mais grandiosa, né? E, principalmente a cena que você, né, apontou, Coveiro, sobre a cena na pista de patinação ali, eu acho que ela, né, consegue transformar ali de uma forma mais cabulosa, como que a personagem era boa, né? Porque, afinal de contas, ela tem fã de um personagem urbano, e ele é muito bom em luta, né? Ele foi, assim como nos quadrinhos, né? Ela é uma excelente lutadora e tal. Aqui mostra como ela é perspicaz, além de ela ter... ser inteligente também, utilizar das vantagens dela, né? Porque ela não consegue. Ela não consegue fazer algumas coisas, mas outras pessoas conseguem. Então ela consegue, né, dosar ali com o que ela tem. Eu achei muito, muito bem feito. Sobre o selo em si, eu acho que eu também ouvi alguma outra coisa sobre a questão de ele ser um pouco mais desvinculado da cronologia do Missão. Só que eu não sei se era desvinculado da cronologia ou se você podia assistir sem precisar saber da cronologia. Eu senti que ele vai ser um selo. Quando anunciaram ele, é até uma coisa curiosa, tá? O finalzinho lá do anúncio, eles botam uma corrente chispando assim, pachá, assim. E corrente remete ao motoqueiro fantasma. Apesar de não ter nada de fogo ali naquela corrente, o Marvel Spotlight foi a revista que deu origem ao motoqueiro fantasma. Foi nessa revista que ele foi introduzido. Então eu imagino que a ideia seja voltar ao que eram as séries, por exemplo, da Netflix ou da Marvel TV em si. Não ser as séries, tipo assim, de ser... que isso prejudicou até os filmes, tá? Tipo assim, olha, essa aqui é como se fosse uma série de prenúncio. WandaVision é um prenúncio, um prequel pra Multiverso da Loucura. Miss Marvel é um prequel e você precisa ver pra entender as Marvels. Entendeu? Então eu acho que vão tirar isso e vão colocar, tipo assim, olha, esses personagens são independentes dos filmes. Não tô dizendo independente da cronologia, acho que a da cronologia se mantém. Mas agora que os filmes, por exemplo, da Marvel TV, os filmes não, agora que as séries da Marvel TV que referenciavam os filmes são oficiais, então vai seguir essa linha. Eu acho que vai ser dos personagens que, se eventualmente aparecer nos filmes, vai ser uma coisa de participação especial. E não funcionando como um pedaço importante pra você entender o filme. Como vem acontecendo. Faz sentido. Eu acho que aqui se encaixa bastante o exemplo do Cavaleiro da Lua. Eu acho que é o personagem ali mais desvinculado ali da cronologia que a gente tem. Você não precisa. Ele se merece. Merece. Eu tava acrescentando com o Cavaleiro da Lua. Eu fiquei até... nossa, merecia uma segunda temporada no Spotlight, porque é um personagem extremamente vinculado com a violência. Sim, sim. Eu acho que a gente vai ter boas notícias. Quer dizer, vamos ver como é que anda aí as audiências aí futuras aí. Echo, por sinal, teve até um bom, digamos, desempenho. Ela estreou tanto na Disney+, quanto na Hulu, tudo de uma vez só, né? E foi primeiro lugar na semana. Olha, numa semana em que você tem várias outras séries na Hulu estreando, tá? E você também tem na Disney+, apesar de ser um catálogo bem menor, você teve, por exemplo, um episódio do... que tem sido líder de audiência, né? Daquele Percy Jackson, e ela conseguiu superar ele, que foi lançada na mesma semana, e ela superou ele em primeiro lugar. Então, mas esse detalhe dela ter sido apresentada já com 5 primeiros episódios, deve ter sido um plus a mais também pra atrair o público, porque eu não lembro de outra série da Marvel que trouxe todos os episódios juntos. Não sei se foi um negócio pensado, tipo assim, ó, a gente vai fazer isso porque realmente vai fazer com que as pessoas se interessem e vejam mais, ou se eles quiseram despejar logo, porque é uma economia de marketing, sabe? É bom pra manter as pessoas ligadas, porque o catálogo da Disney+, não é segredo pra ninguém, é muito pouco, né, pra o que ela deveria ser. Principalmente aquele pessoal aqui do Brasil, que acaba não tendo todo o material que tem lá nos Estados Unidos que sai, né? Talvez isso mude agora, segundo as más línguas aí, nesse segundo trimestre aí, vamos ver o que é que os boatos falam, o que é que se confirma. E aí, lançando de uma vez só, você gasta todo o marketing também só naquela semana. Daqui umas duas, três semanas, você vai ver que não vai estar mais tão pesado como estava. Sim, eu me lembro, acho que a última semana do ano passado, eu estava voltando ao trabalho, tinha dois caras no tubo vendo uma notícia na internet, provavelmente põe propaganda, da série da Echo, dizendo assim, olha, vai ter o Demolidor nessa série. Aí o outro chega e pergunta assim, essa personagem aí é filha do Demolidor? Sabe, tipo, o povo já vai tentando se vincular ou criar a própria teoria sem saber muita coisa, assim, se baseando no que já viu antes. É filha, entre aspas, né, bem entre aspas, do inimigo do Demolidor. Cara, assim, quando veio aquele aviso de cada episódio, porque tem um aviso, né, e assim, é uma coisa meio inédita, porque aqui no Brasil ela ganhou 6, né. Aqui no Brasil, a classificação do quem faz as classificações está o Ministério da Justiça, né? Ela ganhou o quê? Eu não entendi. Hã? Ela ganhou qual? A16. A16, então é acima de 16. Pessoal do Brasil não aguenta mais arrancar rabo. Tá, não, então, aqui no Brasil a gente não tem. A gente tem, vamos dizer assim, tem um intermediário entre a. Vamos dizer assim. A 12 e a. 14 e 18, vamos dizer assim. Aí tem esse 16. Assim, não é comum em outras séries tal, e mesmo séries que são vamos dizer assim, A18, né? Acho que agora é A18 que eles usam, antes era só 18+, de tempos em tempos, mas acho que agora é essa classificação, e salvo engano, é essa classificação geral para todas as mídias, então para revistas, para jogos de videogame, né? E seriados, filmes, enfim. E aí tudo isso é feito lá para um órgão do Ministério da Justiça, né? E aí vem com aquele aviso, assim, né? Não, cuidado, cenas de violência, ou cenas... Não, ou melhor, cenas de conteúdo adulto. Aí você fala, pô, já vai rolar um... De repente vai rolar um... Adulto aqui, não foi esse filme do Demolidor que eu aluguei, né? Então, eu falei, ué... Aí, cara, vem, tem lá, as cenas, claro, não é, vamos dizer assim, não são cenas, assim, igual, sei lá, de Miss Marvel, as lutas e tal. São, assim, as lutas são, né, lembram bastante Demolidor e tal. Mas parece, assim, um exagero, assim, da Disney, né, que outros streamings, né, não tem esse, vamos dizer assim, coisa. Nunca vi isso, né, Netflix. Essa preocupação. As séries A16 da Netflix, acho que The Witcher, essa classificação nunca veio, olha, cenas e tal, e, meu, The Witcher, quem assistiu conhece. Ou você pega lá na Amazon, The Boys, né, vamos dizer assim, é quase que gore, vamos dizer assim. Também não tem lá dizendo, olha, cena, enfim. Aí é o cuidado redobrado da Disney, né. Mas, mas as cenas de ação são muito boas, né? Mesmo aquela primeira, que foi bastante criticada, ou tinha sido criticada no vazamento, que era da cena da luta dela com o Demolidor, são muito, muito interessantes. Só explicando, Felga, porque as pessoas não estão no grupo da gente, né? Algumas estão, né? O que foi criticado é porque tinha gente achando que estava meio coreografado demais. Em algum momento a Echo dá uma paradinha no ar na hora de dar o chute, esperando a cara do Demolidor virar pra ela dar o chute. Ainda tem essa parte, mas na hora da confusão lá da agitação, você quase não percebe. Na primeira vez que eu vi, eu confesso que eu não reparei nisso, mas enfim. Pra mim, cara, e ficou bom lá na série. A cena que a gente comentou aqui lá na pista de patinação, né? Vamos dizer assim, aliás, a pista da... patinação é um dos principais cenários da série, né, que é de propriedade lá do tio dela, o tio Henry, né, que aliás é um dos primeiros locais que ela vai lá atrás, né, e aí, enfim, tem toda lá o empregado dela dedurando ela para uma gangue, vamos dizer assim, afiliada. Para os homens do rei, né, Porque a gente já tem que ter essa consciência. Ela já começa, depois que matou o rei do crime, meio que caçada pelos homens do rei, mas também dando troco. Bate e leva, bate e leva, bate e leva. Tanto que quando um tio chega lá, o tio que pelo visto trabalhava pelo mesmo esquema lá, mas não sabia que o rei tava vivo, pelo visto, né? É, ele... Você tá trazendo essa confusão pra cá. Então ele já sabia que tava tendo um pé de guerra lá, né? Entre ela e os sobreviventes da gangue. E ele fica meio... E aí é outro detalhe que também, se você achou a gangue do agasalho meio farofa, aqui troca pela gangue das navalhas negras, eu acho, né? É. E aí a coisa é totalmente diferente, o humor desse pessoal, né? O Paulo ia fazer uma referência aqui para as pessoas entenderem melhor por que tudo isso está dentro do mesmo guarda-chuva sob a tutela do Rei do Crime. Existem várias gangues, mas meio que para não ficar uma mexendo no território da outra, eu vou tentar dizer isso sem dizer, tá? O Rei do Crime funcionou como se fosse o organizador do crime organizado de Nova York e de seus lugares próximos, entendeu? Então, pra nenhum tá mexendo no outro, mas sempre tá ganhando a fatia, o rei do crime tá lá em cima, porque ele talvez tenha uma cabeça a mais, ele tem um histórico, conquistou esse cargo de alguma maneira que a gente não sabe todo o passado dele, né? Mas se for pegar dos quadrinhos, muito foi na base da porrada mesmo, né? E por isso que todas essas gangues acabam meio que beijando a mão dele. Porque ele é o organizador, é o tendeiro, né? Então, ele faz todo esse, vamos dizer assim, esse meio de capital. E aqui a gente já tem um outro grupo que é dispensa totalmente diferente daquele grupo. Esse grupo das navalhas e coisas é uma referência nos quadrinhos, né? Ao mercenário, numa história do mercenário, tá? E outra coisa que é bacana também dessa cena aí é que a música que escolheram lá, que é a Echo, escolheu, né, pra tocar, pra perdoar o juízo deles, é bem discoteca, né, então tem tudo a ver com patinação lá. E por falar em trilha sonora e tal, cara, é sensacional a abertura dessa série, cara. Putz, cara, muito mesmo. Cara, assim, a gente sempre tem o costume de pular aberturas, cara, mas essa merece, cara. Eu vi todas as 5 vezes, parece coisa de James Bond. Ela tem... Isso, não, ela tem toda uma vibe de ser James Bond e tal, mostrando, a música se encaixa de uma forma perfeita e tal. E assim, no primeiro episódio, a abertura acontece no final, né? Tanto é que na minha cabeça parecia encerramento e tal. Aí depois do segundo episódio em diante, aí que tem essa... Que deixa o primeiro episódio com mais cara de resumão, né? Porque a abertura vai lá pro final. Exatamente. Mas até entendo por quê, porque o final do primeiro episódio revela que o rei tá vivo. E o rei é meio que consistente naquela abertura lá, pra mostrar o rosto dele assim virando. Aí onde era pra estar o olho, tá uma mancha lá, que é onde ela tirou. Bem bacana mesmo. Então, se você tá ouvindo aqui e ainda não viu, cara, deixa essa abertura, cara. Porque eu diria assim que é o cara que fez, cara, tava muito inspirado. Eu concordo muito com o que o Ferga falou. E sobre a abertura em específico, acho que foi no segundo episódio só que eu deixei passar e eu senti falta. E vale a menção também, né, de que essa série foi produzida com muito cuidado, né? A gente vê na questão da iluminação, a gente vê na questão da trilha sonora, na própria apresentação mesmo. Eu sinto que os 3 primeiros episódios realmente foram saíram do jeito que eles foram planejados. Eu acho que a mudança e a alteração foi, digamos assim, do quarto e quinto, e o sexto que sumiu, né? Que era um aí no meio aí, que meio que desandou alguma coisa. Não vamos saber nunca por quê, né? Tem umas cenas que eu sei que foram cortadas, que é lá no aeroporto, no jatinho lá do Wilson Fisk, que ia ter uma cena de ação ali, pelo visto não teve. Então tem algumas coisas que a gente vai ver com o tempo. Faz sentido, porque tem realmente a parte onde ela tá ainda confusa, que lado que ela vai, né, vai ficar. Entre essa confusão, aparece uma cena do aeroporto. E você já imagina sem saber se ela vai ou não, né? Se gera uma expectativa. E não acontece, né? Fica que nem o rei do mundo. João, quer comentar alguma coisa? Eu vou confessar que eu não vi as aberturas porque eu tenho mania de pular, mas eu vou assistir depois porque fico com vontade depois de ouvir você falando. Você perdeu uma das melhores aberturas de programas, assim. Eu costumo também pular muitas vezes, mas a primeira vez eu vejo, quando é boa pra caramba. É curioso até, né, com uma abertura que parece uma pintura do David Mack, claro, com um traço bem, bem, bem mais realista, né? Mas lembra a pintura do David Mack, é, como é uma coisa tão bem feita em comparação com aquele, aquela abertura tão criticada do Invasão Secreta. Eu ia falar isso agora. Depois do Invasão Secreta, perdi a expectativa de ver a abertura. Falei, ah, vou só pular só. Pois é, não se engane, é bem melhor do que a de Invasão Secreta, bem melhor. E só a outra coisa que a gente tava falando aí sobre cenas de ação, né? É, provavelmente a gente não vai ter a oportunidade de falar isso depois, mas é, não se encaixa em nenhum momento nessa questão de ser mais 18, porque talvez tenha sido umas lutas mais leves e o episódio mais leve que teve, mas o que eu gostei muito foi do segundo episódio, na cena do trem. Cara, ela tá muito, muito heroína ali, sabe? As cenas foram muito bem coreografadas, a luta lá em cima do trem, dela pulando lá e pra chegar no vagão, né? E... é, com a ajuda, né, de um primo dela que não tinha aparecido até então, especificamente ele apareceu ali pra ser meio que o motorista condutor dela dessa cena, que é o tal do Biscuits, né? Sei lá, com Biscuits se traduziram aí no dublado, mas enfim, eu vi no... Não, aqui foi Biscuits mesmo. Biscuits, que é um primo muito esquisito, hein, cara? Ele parece aquele ator com nome meio estromoscópico lá, de... é, daquele filme do Hangover, né? Se Beber Não Case. É muito esquisito, mas ele ficou muito engraçado. E depois que ele ferra com o carro da avó, ainda tem uma cena mais pra frente lá, ele tenta disfarçar ao trazer o carro de volta, cara. Muito bom, muito boa a cena mesmo, eu gostei. E pra você ver, é, né, uma cena bem feita, bem elaborada, e não precisou ser mais 18 em momento nenhum, né? E um episódio fechadinho, né? Porque ele vai lá, faz a missão dela, que é colocar no lugar do transporte lá uma bomba pra estourar e, mais uma vez, deixar o pessoal lá da... dos homens do rei, putos da vida com ela, né? Bom, a gente já falou sobre a questão da violência, vamos passar por um outro foco aqui, que é situações inéditas que essa série trabalha, principalmente por conta de quem é a personagem Echo, que é uma personagem surda, né? A Lacoa Cox também é surda, e que teve que contar boa parte da série, né? E é um ritmo totalmente diferente para diálogos, usar a língua de sinais americana, né, a ACL. Então, assim, teve muita gente que, vamos lá, achou a série parada, durante a questão dos diálogos, por conta disso. Mas eu achei hiper interessante como boa parte da série trabalha isso, e quase todos os personagens, quando vão se comunicar, usam a língua de sinais junto. Porque a gente pode dizer, ah, mas ela não poderia ler lábios, né, porque boa parte do pessoal que é surdo acaba criando essa habilidade, e a Echo dos quadrinhos, ela é assim. Sim, mas querendo ou não, é meio que um respeito pra essas pessoas, já que ela tá usando a personagem como uma representação pra essas pessoas, e que todos os atores, praticamente, tirando o Rei do Crime por um detalhe da história em si, né, eles se comunicavam durante a série usando a ACL, né. E pra mim, a Lacoa Cox é uma atriz que demonstra uma expressão, assim, fabulosa. Eu sei que o João até comentou que ele prefere mais a menininha. A menininha, inclusive, é prima dela, tá? Da mesma família lá. Mas a Lacoa Cox, cara, isso me chamou a atenção desde a época do Gavião Arqueiro. Mas aqui mostra como as expressões dela trabalham, né? E tinha gente ainda querendo me criticar a falta de expressão dela, o que não é a verdade. Se você olhar a atriz fora da cena, fora do papel da Echo, é um outro carisma. Ela é bem vibrante, bem sorridente, por aí vai. Ali ela consegue demonstrar, às vezes, surpresa, raiva. Claro que ela tem que ser a badass, né? Tem que ser a durona. Então ela vai estar com aquela cara meio emburrada, meio brava, assim, boa parte do tempo. Mas ela, quando vai construir a cena, né? Ela consegue... Claro, a linguagem ACL, eu imagino que boa parte do que é também as palavras vinha junto com expressão pelas mãos. Mas ela consegue demonstrar isso muito com os olhos. Cara, eu particularmente gostei muito. Eu espero que ela, fora da Marvel Studios, tenha uma carreira bem mais que isso. Bem mais do que essa série. Comparando, por exemplo, com a atriz que fez a Moça dos Eternos lá, me fugiu o nome dela agora. Tanto da personagem quanto da atriz lá. Mas enfim... A Macari, exato. Eu prefiro muito mais a Lacoa Cox, cara. Não sei por quê, porque ela mesmo demonstrando assim, muito mais raiva, né? Porque a da Makari, ela é uma heroína, né? Então ela é muito mais iluminada, mais brilhante o rosto dela, por aí vai. Mas pra digamos assim, me convencer pro papel e que tá colocando uma personagem ali, eu achei muito mais o da Laqua Cox, tá? E aí, só um último detalhe. Muita gente se questiona aí como é que vai ser, digamos assim, se ela for eventualmente participar de uma série do Demolidor e por aí vai. Porque vai ser uma dificuldade. A Echo dos quadrinhos, ela é oralizada, né? Ficou muito claro como é que é a surdez do personagem nos quadrinhos, mas é diferente com certeza daqui do MCU, que é de nascença. Só que quando você presta atenção, pelo menos no, se você for assistir a série no legendado, tá? No áudio original. No dublado também tinha isso. No dublado tinha uns... A Laqua, ela chega a falar um pouco. Ela sussurra quando ela fala. Então ela não é oralizada porque ela não... Realmente não é, não é dela, entendeu? Ela não, o surdo oralizado, ou seja, que aprende a falar, ele tem ainda uma diferença de dicção e por aí vai, mas não é, digamos assim, não faz parte do mundo dele. Não, não tem a necessidade dele estar falando ser uma coisa que ele pode se comunicar de uma forma bem melhor para ele através da língua de sinais. Mas a Laqua, ela consegue, então ela sussurra quando ela tá falando e eu acho que ela fala muito bem, entendeu? Ela talvez, digamos assim, com o tempo, pra atuação, ela consiga fazer isso. E seria uma maneira de colocar isso, explorar isso, se conseguir, né? Não sei como é que vão fazer, pra ter uma interação com o Demolidor, né? A outra maneira que o pessoal pensou é que no decorrer da série a gente vê que o Wilson Fisk, que nessa versão da história diz que não aprendeu língua de sinais, apesar dele usar um pouco em Gavião Arqueiro, né? Se a pessoa lembrar lá, ele se comunica com ela com algumas palavras, né? Ele inventa de criar um mecanismo, né? Pra se comunicar com ela. Que vale ressaltar, né? Em determinado momento, depois que ele adota a Echo pra vida dele, né? E ela se torna a substituta do pai, ele mata a intérprete, né? A intérprete sabia demais. Ele manda matar a intérprete e agora não tinha mais intérprete. E pra não sair matando intérprete por aí, né? À vontade, por nada, ele cria um mecanismo do UCM, né? Tecnológico. Bota uma lente no olho dela pra transformar a fala em linguagem de sinais e ele capta os sinais dela em forma de áudio num fone de ouvido. Claro que é um negócio ultra louco, né? Mas seria também outra saída pro Demolidor. Não é tão, olha, Coveiro, mas não é tão irreal isso, não. Acho que eu já ouvi falar de instrumentos parecidos. Imagina que até tem hoje em dia, não nego nada, mas tipo assim, não é uma coisa do nosso dia a dia, que era uma coisa que em outros momentos a série do Netflix não iria usar. A série do Netflix não tinha as tecnologias Starks disponíveis por aí. É tudo muito simples. E aí, você vê que quando o CM entra, quando a Marvel Studio entra, já dá pra fazer um pouquinho mais de ponta de tecnologia aí. Bom, João, foi você que tava falando mal, que não achou tão boa a Laqua aí. Fala aí, começa com você. Não, eu não falei que ela não é boa. Eu falei que eu achei a menina mais carismática. Não, ela realmente é uma excelente atriz, não tem como negar. É que eu, assim, fui mais, sei lá, senti um carisma maior da menininha porque, não sei, fofinha, né? Enfim, entre outras coisas. Mas assim, não tem como falar que ela não é uma boa atriz, que nem você falou. Ela é até uma vibe muito feliz, tipo, uma vibe mais... Uma gente boa, mais carismática fora da série, né? É só você pesquisar, tipo, pesquisa o nome dela, a Laqua Cox, dentro do Google, você vai ver que, tipo, já viu uma foto dela sorrindo, que é totalmente diferente do que a personagem entrega ali dentro da série. Então você consegue perceber que ela realmente é uma excelente atriz. E pra uma pessoa, né, que tem essa, todo esse estigma que é diferenciado, então você precisa atuar de uma forma diferente, porque a gente tá muito acostumado à questão do som, né? A gente... É muito vinculado ainda com a questão da atuação. Fala, nossa, ela é uma excelente atriz, ó, na cena que ela tá chorando, na cena que ela tá gritando, que ela tá esperneando. Ou, tipo, no discurso que ela fala, ou no tom sereno que ela fala. E aqui não, tipo, a gente não tem som, mas, cara, ela entrega tudo, sabe? Você consegue sentir a personagem, você consegue sentir quando a personagem tá irritada, quando ela tá confusa, quando ela tá triste, quando ela tá feliz, sabe? Quando ela tá sendo debochada. Você sente isso. Independente do som ou não, sabe? Eu só senti que aqui dentro do, né, no Brasil, na parte que a gente assistiu, eu assisti dublado, que eu assisti com a minha família, né? E quando a gente foi assistir o dublado, eu só senti que tem a legenda, a legenda normal, né? Que você consegue assistir pelo Disney Plus. E existe a legenda pra quando você assiste dublado. Essa legenda só aparece pra quando aparece a linguagem de sinais, né? E alguns momentos ela não aparecia, então acho que ficou um pouco prejudicado aí pra quem assistiu. Então a gente tinha que assistir inteiramente o episódio em português, mas com a legenda embaixo, porque tinha cenas ali que não tava de acordo com o time da legenda. Às vezes não aparecia. Igual teve o problema lá em What If também, que a legenda ficava fazendo no episódio da Kahori. Mas... Nossa, coisa estranha. Ficou estranho, porque tem cenas que eu ficava... Isso mesmo, tinha uma... É como se sumisse. Tinha lá... aí não tinha nada embaixo, tá bom, né? Mas e aí? Aí de vez em quando saía esses sussurros, né? Porque acho que também no dublado eles também colocaram esses... Aí, eles se preocuparam também? Dublado. Eles se preocuparam em colocar elas sussurrando? Sim, dublado, pelo que eu me lembro. Ah, que bom, pelo menos isso. Porque é até importante perceber, porque ela tem até a formação das palavras muito boas, assim, sabe? Então, prova que, digamos assim, que de alguma maneira, se ela fosse forçar um diálogo com o Demolidor, ela conseguiria, né? Supondo que o Demolidor tenha uma audição ainda mais aguçada, né? Eu acho que no episódio que fica mais evidente que ela fala, pelo menos no dublado, é naquele episódio que ela tá discutindo com a Chula, no penúltimo ou no último episódio. Aí você consegue sentir bem nítida o sussurro dela, né? A voz dela. Com a Bonnie? Não, com a Chula. No, que ela vai visitar ele, ela encontra a primeira vez. Certo. Esse episódio da Chula fica muito claro quanto ela é boa atriz, justamente porque é um episódio mais emocional, né? E lá fica claro, justamente o que eu estava dizendo, dela sussurrar, dela conseguir se expressar falando também. E, assim, a série inteira, ela apresenta, assim, uma narrativa muito mais visual do que só puramente diálogo, como em 90% das séries que a gente vê por aí. Não é só por conta da surdez, mas é também por conta da narrativa da série e por conta da temática, eu diria também. Um pouco mais vinculado pro lado espiritual e... Então ela é uma série também um pouco mais sutil. Mas voltando pra atriz, ela é uma atriz excelente porque... Vale ressaltar, ela está interpretando uma personagem que ficou isolada do mundo por conta do Rei do Crime. Então ela não tem aquela capacidade normal de interação, de ficar se empolgando. Isso é coisa da personagem, não é necessariamente da atriz. Não é porque a pessoa é surda que ela não é capaz de se expressar. Ela se expressa, na verdade, muito bem na série. A expressão visual dela, não só pelos olhos, mas gestualmente também, assim, fica muito visível, porque cada episódio dá pra dizer que tem uma narrativa, uma função própria, né? O segundo, como o Coveiro estava dizendo, tem um lado mais funcional de missão mesmo, e de apresentar a parte dela atuando sozinha, né? E os outros vai apresentando os vínculos dela, né? Com a família, com o tio e com essas situações de perigo em que, né, naturalmente vai gerar por conta do Rei do Crime. Então, assim, você vê assim, no terceiro episódio, tem aquela aventura dentro da cena do local de patinação. Você vê aquele lado mais estrategista, mais visual e audiovisual, né? Porque tem essa questão também do... Ela é meio MacGyver também, né? Eu percebi tanto no episódio do trem, quanto no episódio ali, foi meio MacGyver. É uma característica nova da personagem ali. Mas eu imagino, vamos dizer, que ela tem essa habilidade, enfim. Não foi nada demais também pra você acreditar nisso. Uma habilidade manual de se virar ali nos trem. Mas você me fez lembrar, Coveiro, de que nos quadrinhos ela tem essa interpretação super visual por conta de não saber, né, se comunicar, né, normal, assim, com os outros. E nos quadrinhos isso bate muito com a sequência visual dos quadros. Vamos ver como é que vai ser representado nas outras séries, porque nessa daqui ficou muito claro através da narrativa em que ela busca resolver e solucionar os problemas. Seja justamente nessa cena meio MacGyver, ou na cena dos vagões, e você nota justamente na forma que ela vai tentar se comunicar com a família, e lá justamente tem o lapso, a quebra da comunicação, né? E se vê um esforço para a personagem de quebrar essa dureza que ela criou com o Rei do Crime. Tem uma curiosidade só, você falou aí de se comunicar muito bem também para o público que não é... Não sabe a linguagem de sinais. Foi uma preocupação que houve. Ela comentou isso em algumas entrevistas, tá? Como eu faço a tradução pro site, acabo acompanhando esses detalhes. Eles se comunicam muito mais rápido do que é na série com a linguagem de sinais. Qualquer um já viu uma comunicação entre dois surdos, não é possível na vida. Você vê que eles se comunicam muito mais rápido ali. E na série, muitas vezes, eles estavam falando palavra por palavra, e ela às vezes sussurrava, e isso foi intencional e um pedido dos produtores, né? Pra justamente isso, pra tornar mais, digamos assim, visualmente interessante pro público que não é, no caso, habilitado a se comunicar com a ACL, pra tentar talvez até aprender, né? Algumas palavras ali. Então foi uma preocupação que eles tiveram. Basicamente, o pessoal falou tudo. A Lacwa, assim, entregou uma personagem. É claro que muita gente compara com a Echo dos quadrinhos, né? E tal, né? Vamos dizer assim, a Echo, ela é inspirada na Echo dos quadrinhos. Tem, vamos dizer assim, as principais, os principais pontos e tal. Mas, como é que eu posso dizer? É quase que um personagem. Não chega a ser um personagem novo, mas é quase. Tem algum diferente. Mas, cara, foi muito bem construído, a história andou muito bem. E aí, aproveitando o gancho do João, que ele falou da Echo criança, né? Que acho que é interpretada pela prima dela, né? Também é um show à parte, né? Aquela cena do... A gente também, acho que eu vou falar um pouquinho mais do quarto episódio, cara. É sensacional, né? Dela, ela vai lá tentar comprar o sorvete, o cara lá, não, você tá falando e tal. Aí vai lá o rei do crime lá, o tio dela lá, uma sua no cara. Ele fica preocupado, fala, não, ela não me pode ver assim e tal. Ele todo temeroso, né, de se apresentar como uma pessoa violenta pra ela, né? Aí a menina vê o sorveteiro lá no chão, aí vai lá a menina do... no cara, meu. É super carismática a versão criança da época. A piada agora é que o sorveteiro, fisionomicamente, ele lembrou o Zack Snyder, né? Então tem um ano que o Vicentanofio tava esporrando o Zack Snyder depois do que ele tem feito. Mas enfim, a gente vai voltar ainda falando pro rei. A gente vai falar ainda sobre o rei. Mas agora vamos passar para o outro lado. A gente falou muito sobre a importância da linguagem de sinais tá tão inserida na série, mas o outro lado que eles quiseram trabalhar e trabalharam, no caso, muito bem, né? Eu acredito que podiam explorar mais e talvez fosse isso que tivesse a mais e que acabou ficando cortado, que é a questão do lado dela, da herança nativo-americana dela, da cultura, no caso, que foi escolhida aí para ser Choctaw, né? Vale ressaltar que não é a ancestralidade da... Ancestralidade que eu falo? Mas, enfim, a Dalacqua Kosa, a ancestralidade dela não é Choctaw, mas havia uma quantidade muito grande de pessoas no roteiro que eram dessa origem, né? É uma das maiores nações nativo-americanas daquela região, né? De Oklahoma, que é onde conta a história. Recentemente, a Echo... Ela sempre foi definida nos quadrinhos como Cheyenne. Aí, conversando com o Felga, a gente viu que agora parece que ela é, depois da última minissérie dela, né? Por parte de mãe, ela é Choctaw. Por parte de pai, então, ela é Cheyenne. Foi sempre uma coisa muito complicada nos quadrinhos definir que ela realmente era isso ou aquilo, porque o David Mack, ele não é de origem nativo-americana, então ele se inspirava vendo coisas na imagens, na internet, antes da internet mesmo, por... documentários, revistas, ele seria o que ele achava de interessante visualmente na história. Mas isso, às vezes, não tinha significado nenhum para o povo Cheyenne, por exemplo. Então ele misturava um pouco daquela coisa. Infelizmente, é uma coisa que veio com os quadrinhos do mesmo jeito que acontecia muitas vezes quando eles queriam falar sobre povos de outros países, que eles faziam uma mistureba doida. Quantas vezes a gente via aqui no Brasil que eles diziam que a capital era no Rio de Janeiro e que o povo falava espanhol, né? Nas traduções da gente, né, Felga? Quando a gente representava, sei lá, a história do Roberto da Costa, por exemplo. Então eles cometiam esses mesmos erros, mesmo mais recentemente, quando iam representar a Echo, nas primeiras representações dela. Então meio que a série foi meio que remendar isso, né? Consertar isso, definindo, não, ela vai ser Choctaw, a gente vai... Desde o começo colocar as simbologias corretas, inclusive pro visual dela no final, pra ser desse jeito, né? Então tem toda uma construção de detalhes na série. Por exemplo, na hora que a mãe dela morre, né? A avó tem uma visão, digamos assim, do que vai acontecer um pouco antes, porque ela vê eu entendi que é uma espécie de pica-pau, né? E aí aquilo ali também tem importância na cultura lá, aquele tipo de passarozinho tem um nomezinho específico. Enfim, N detalhes que você vê na construção da cidade. É importante até ressaltar que muita gente acha que é estranho, né? Que acha que a pessoa, só porque é nativo... No Brasil a gente não usa nativo brasileiro, a gente usa povos originários, né? Ah, mas se você vê um representante do povo originário que tá usando calça jeans e tá usando camisa normal e não tá usando aquelas vestimentas que vivem numa aldeia. Cara, no dia a dia não é o que acontece, como também não acontece lá. Mas na hora que vai ter um festival, que é o festival do último episódio, né? Você vê eles respeitando de novo aquela cultura e se vestindo daquele jeito. É a mesma coisa de, por exemplo, se você fosse para qualquer outro país e que nos dias de hoje, com a cultura japonesa, não vai ter ninguém se vestindo de um como fosse um personagem folclórico japonês ou em qualquer outro canto aí, de exemplo. Então, no dia a dia, você vê como eles são no dia a dia, como pessoas se vestindo com o Graham Jane, né, que é o marido da... O marido não, o namorado que era da avó dela. De bonezinho, calça jeans, vestindo de uma maneira simples, sem ornamentação, né? E é curioso que ele, ainda assim, ele é, e não tem como questionar, né, que ele é um nativo americano, o ator em si, já trabalhou em N obras desse, sempre que necessita ter uma presença de um nativo americano, um ator de renome feito ele, ele tá na grande maioria das obras lá, e ali ele tá como se fosse um dono de uma loja de artefatos para turistas, pelo que eu entendi, né? Também tem umas partes que é de usados, né? De equipamentos usados. Os interiores, né? Os interiores, é curioso até que na hora de vender, que aparecem os gringos, vamos dizer assim, né? Eles até davam uma floreada na história lá. Às vezes nem era o produto, nem era exatamente assim, mas eles aumentavam a história. Tem até uma citação para Madripoor, né? Que eles disseram, vou comprar em tal lugar. Ah, mas não compra de tal lugar não, que aquilo ali é falso, veio de Madripoor. Não sei se você percebeu esse detalhe aí, Felga, que ele faz essa citação aí. Só que eu não peguei, vou até rever agora, você fala. É na hora que eles estão vendendo para aqueles dois turistas lá. E aí chega o outro lá, que eu acho que era o Biscuits, né, que fez essa propaganda aí para queimar o vizinho lá, o outro vendedor lá. E aí, no final, que eu acho que o episódio acabou ficando muito curtinho, eu acho que eu ia explorar muito mais isso, tá? E também tem a questão da ancestralidade da Echo, que em vários pontos do passado, linhas de tempos diferentes, né? E que remete ao que é os poderes dela agora, readaptados pro UCM, né? Você vê que o primeiro episódio, ele trata aquela personagem chamada Chafa, né? Que, na verdade, todos os povos, digamos assim, que originaram o Choctaw, segundo o folclore deles, né? A história deles de origem, eles viviam debaixo da terra. E tinha aquele lago azul que aparece, tudo mais. É tudo uma história que eles contam. Inclusive, a página hoje em dia da nação Choctaw lá de Tallahama, né? Que é a de Oklahoma. Tem um monte de detalhes curiosos que você viu na série e vai estar lá eles explicando, né? Então, aquilo ali é uma história de como se fosse a origem deles. O povo dele veio de dentro da terra quando surgiu, aí saiu daquele jeito. Teve uma queda, e aí a pele dela saiu, aquela pele de terra, né? E virou a pele que eles têm hoje à luz do sol, né? E aí incorporou isso como se fosse realmente, que a Chafa fosse um ancestral dos Choctaws, né? E de algum momento chega na Maia. Mais pra frente, tinha uma outra mulher que aparece, acho que no episódio 2, que tá participando de um jogo bem estranho pra gente, né? Mas que é um jogo que eles fazem até hoje lá, tipo, de stickball, né? E a outra personagem, deixa eu ver se eu pego o nome dela aqui, é a Lowak, né? Aí mostra que ela, pra vencer lá, porque eles estavam disputando território ali, se perdesse o território ia ganhar o outro, não sei o quê. Aí ela usa a estratégia dela com um rompante de fúria lá pra vencer. Esse esportezinho lá, mais detalhado, hoje em dia eles, claro, eles têm mais regras. Antigamente parece que não tinha tantas regras como tem hoje. Aí eles explicam lá, também tá, é uma curiosidade. A outra personagem que também aparece, que é a Tuco, né? Que aí ela teria uma acurácia maior de atirar, né? O pai dela, mesmo sabendo que ela era muito boa de tiro, não colocou ela numa cavalaria, que eles chamaram de cavalaria light. É que você não. É que o termo aqui no Brasil é complicado, mas. É como se fosse um grupo. Vamos dizer assim, é uma polícia. É quase que. É difícil fugir do termo milícia, porque lá. É uma polícia não oficial. É, quase isso. Vamos dizer assim, que na verdade ela. É aquela coisa, por um bom tempo, naquela época, era uma nação mesmo. Não existia hoje a estrutura que existe hoje em Tallahama, e de que existe prefeito, eu fui até pesquisar, Felga. Aí realmente funciona como se fosse uma cidade, tá? Pequenininha, de cento e tantos habitantes, mas é uma cidade mesmo. Mas a onde é Talahama lá já chegou, em algum momento, tinha a capital Choctaw. E aí tinha essas coisas complicadas, tipo assim, olha, a polícia pode chegar, e a polícia dos americanos, né? Os americanos, eu digo assim, os de origem britânica que chegaram lá, né? Os outros americanos, né? Eles podem entrar aí e atuar? Não, não podem. Então a gente vai ter que criar nossa própria polícia. E aí eles criaram essa cavalaria ligeira, uma coisa assim. Light horsemen, não sei o quê. E aí tem uma história própria da... Quer dizer, uma história que é verdadeira. Aí colocaram a história da menina junto pra trabalhar isso aí. Outra ancestralidade aí que trabalha da Echo é a da própria mãe, né? A Taloa. E que aí mostra aquela questão dela ter o poder de cura e por aí vai. E aí, por fim, é onde vem a mudança, mas não tão mudança do poder da Echo. Cada uma tinha uma habilidade, não vou nem dizer poderes, né? Uma força maior, uma capacidade de estratégia, mais braveza assim na hora, mais uma determinação maior na hora de fazer as coisas. A outra curácia no tiro. A mãe, realmente, uma cura meio mística assim. E a Echo, o poder da Echo em si, o verdadeiro poder da Echo, é de replicar. Nos quadrinhos é replicar o que ela vê, né? Ela vê lá e replica o golpe, replica o quê? Transformar o poder na Echo em replicar as habilidades de ancestrais dela. E também de transpor isso para outras pessoas, outras mulheres. Então lá pro final fica ainda mais claro isso. Então quando ela vai lá, que ela tem aquela visão do passado lá, e repete, tem uma força maior para abrir um negócio no trem lá que tava prendendo a perna dela, ou de atirar melhor... ou de bolar uma estratégia melhor e por aí vai, é como se fosse o poder dela, que aí usaram o termo eco, né, pra isso, de ela repetir, né, uma coisa que ela pegou lá de um ancestral lá e traz pra cá e na hora meio que brilha as mãos delas e deram esse efeito especial aí, pra ficar talvez mais visivelmente interessante, né. Mas o poder da Echo, então, mudou, mas também não foi aquela mudança absurda. Ela continua meio que replicando os poderes, até mais, digamos assim, mais visíveis de uma maneira assim, né? Que antigamente ela repetiu só o golpe. Era meio que uma personagem duplicata do treinador, né? Aqui ela já tá replicando os poderes, de se tiver uma ancestralidade nela, né? De outras mulheres, e aí pode colocar pra mais pra frente, né? Então, meio que podia explorar mais, mas teve várias coisas sendo exploradas aí dessa questão, né? Da nacionalidade Choctaw, né? Historicamente... com curiosidades, culturalmente, e senti muita falta também lá no festival, que poderia ter mais coisas, né? Parecia, a princípio, assim, à primeira vista, parecia uma festa de... daquelas de rodeio, né? Porque tinha aqueles caras narrando, aquelas coisas assim, mas talvez tivesse mais ainda coisas pra mostrar. Bom, dois pontos aí, né? Um, vamos dizer assim, Oklahoma, já um dos estados americanos, né? Com mais presença, né? É que... até nessas pesquisas sobre a série e tal, entendeu essa questão das reservas indígenas, tem lá uma decisão da Supreme Court falando que, ó, metade do estado é terras consideradas, terras de nativos americanos, e isso tem uma série de consequências jurídicas, né? Como essa questão, se é a polícia local, é a polícia federal que vai atuar, enfim. Lá tem esses regimes chamadas reservas e tal, em que normalmente, né, não é um país autônomo. Vamos dizer assim, os lugares têm uma certa autonomia de administração, né? Tem uma série de quadrinhos, né? Até falaram que um dia ia ser adaptado, mas não foi. Que meio que trabalha um pouco sobre isso. Não é a mesma reserva, não é sobre uma reserva Choctaw. E aí o Cover tá falando Choctaw, mas eu li que era Choctaw, enfim, um dos dois tá... se os dois estão errados, avisa a gente. Eu vou fazer Choctaw porque eu achei mais bonito do que Choctaw, mas pode ser Choctaw também. Enfim, que trata, vamos dizer assim, dentro de uma reserva americana que é Scalpo, né? Ou Scalped, lá do Jason Aaron, né? Que é uma série de quadrinhos, inclusive, bastante premiada da Vertigo, né? Mandaram ver, eu não sei se é mesmo isso, não, mas mandaram eu ver o tal do Reservation Dogs, que é justamente com a menina que faz a Bonnie, né, que é a Derek Jacobs, que inclusive é ela que faz a voz da Carole, tá? A Bonnie faz a voz da Carole no desenho. E vale destacar, a gente acabou não falando um pouco, né, dos atores, né, mas tanto a que interpreta a Chula, né, ela tá no último filme do Scorsese, que também tem essa, vamos dizer assim, essa questão, né, envolvendo os nativos, nativos americanos, né, que é o Assassino das Luas das Flores, né? Inclusive parece que ela já foi indicada, né, para prêmios e tal, e o outro que faz o Scully, né, que é o dono lá da loja Penhores, também participou de vários filmes, né, também é um ator bastante premiado, né, então esse casal aí, esses atores de ancestralidade nativo, não, nativo americano, apesar da atriz que faz a Julia ser canadense, né, mas enfim, bastante premiados, né, fizeram aí uma série de filmes e tal, e cada capítulo, né, é uma evolução da, vamos dizer assim, vindo lá desde a primeira ancestral, que seria a Chafa, aí passa pela Loa e vai avançando no tempo. Aí pesquisando sobre a Light Horseman, né, que seria o capítulo da Tuklo, né, em 2021, né, pra quem não sabe, né, a Echo tava nos Vingadores, né, o Jason Aaron achou uma boa ideia ela ter os poderes da Fênix, certo? Ela ser um avatar, ela ser também mais um daqueles que seriam portadores da Fênix. Aproveitem que o Felga leu isso, porque ninguém aqui ia ler, e aí ele vai dar um resumão pra vocês ouvirem que não foi tão à toa, não. Na verdade, eu acho que até que a série deve ter conversado um pouco com os autores aí dessa história aí. Né? E aí, então, eles, sei lá, pra tentar explicar por que que ela deveria ser uma portadora da Fênix, eles criaram uma minissérie, né, que é a Phoenix Song, né, que aliás já teve uma série da, mas é a Phoenix Song Echo. E aí o plot basicamente é isso, ela tentando controlar os poderes, aí aparece o Forge pra atrapalhar mais um pouco, né, porque o Forge entrou na pilha de que tem que controlar a Fênix, não sei o que e tal. Ela retorna pra uma cidade tipo como essa Tamarra, mas não é Tamarra, né? Uma cidade com várias, várias etnias, várias de nativos americanos, né? E lá ela conhece um personagem chamado River, que tem a capacidade de meio que voltar no tempo. Mas assim, no sentido de ir buscar os ancestrais dela. E aí no meio disso tudo aparece o adversário, sim, o adversário, aquele inimigo do Forge lá de, acho que Queda de Mutantes, se eu não me engano. Leitor antigo vai saber, é bem longe isso. É bem longe. É isso mesmo. E ele quer a Força Fênix. E a forma que ele encontrou para obter a Força Fênix é matando ferindo os ancestrais da Maia, para que lá no futuro ela não pudesse obter a Força Fênix. E aí, então, ao longo dessa série, né, quem quiser saber o final, vá atrás, porque também já tá ficando muito longo, mas ao longo dessa série aparecem a Tu, certo? Não aparece com esse nome, mas aparece a The Light Horseman, ela como uma assim, a ancestral da Maia, como membro dessa, vamos dizer assim, dessa polícia local. E também aparece uma versão que é da Loak, mas é até com uma grafia um pouco diferente. E essa Loak, um avatar da Fênix lá em Idos de Mil e Bolinha lá, né? Então, as duas personagens acabaram, tanto a Tuklo quanto a Loak, tiveram, vamos dizer assim, sua inspiração ali nos quadrinhos. E a série trabalhou muito melhor essa questão da ancestralidade do que a minissérie dos quadrinhos. Que inclusive chamaram uma autora, best-seller, pelo que eu entendi, de raízes nativo-americanas, Rebecca Horse, para escrever essa minissérie. E o Felga me comentou que foi aí que vincularam a Maia com o Choctaw, enfim. Porque a mãe dela, que quase não é citada nos quadrinhos, antes não era citada, ela aparece aí, né, Felga? Tem uma cena, né, que é a primeira... Inclusive, assim, a série da televisão sai lá do passado pro presente, né? Na minissérie dos quadrinhos, do presente para o passado, né? Então, a primeira ancestral que aparece é a mãe, que aí é morta pelo adversário e tal, e onde começa toda a bagunça, no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro encontro com o pai dela. Aí, num diálogo, fala... Não, a gente sabe que acho que o River, né, contando, né, lá o personagem que viaja no tempo... Não, a gente sabe que ela... O seu pai era Cheyenne e tal, mas sua mãe parece que tem raízes Choctaw. E aí começa, depois vai pra Tuklo, e aí termina na Loak, Loak. Assim, a série de televisão trabalhou muito melhor e não teve adversário, o que eu achei muito positivo pra série de TV. Então, um detalhe, né? O Fogg também é Cheyenne, né? Então, então ele estaria, digamos assim, na nação bem mais próxima do que seria do pai dela aí, né, no caso. Você pegou bem o gancho que eu queria comentar, de que nos quadrinhos é muito comum, tirando do Scalpo, eles pegarem, representarem o povo nativo americano como, rotular só como Cheyenne, né? E o fato deles não fizerem isso na série já é um grande ganho. E, assim, toda essa parte espiritual, mas assim, regional, assim, me agrada muito na série. Desde o primeiro episódio, que soa como um mistério à parte, né, que a história vai se desenvolver. E também por esse lado de, digamos assim, quase que de vidas passadas, mas também, assim, obviamente, sobre ancestralidade e também sobre despertar de poder, né? São temas que costumam ser representados de forma bem sutil no aspecto espiritual. A gente viu, já deve ter visto aí em trocentas mil séries. Eu vou citar aí, por exemplo, o Avatar, The Last Airbender, e porque justamente os poderes da Maia, por terem relação com os ancestrais, me chamam a atenção, né? E eu gostei muito da explicação do Coveiro, que de replicar, resume muito bem a habilidade dela, mas também é muito pontual o fato dela conseguir só no último episódio conseguir usar e dividir entre a família dela, porque é quando ela finalmente decide ficar do lado da família e finalmente conseguir, digamos assim, se expressar e se vincular com a família. E até então ela estava travada e indecisa por questão do Rei do Crime. Tem um detalhe também que até então ela não tinha, vamos colocar assim, não tinha noção do que fazia. Toda vez que ela acionava esse poder aí de ecoar um ancestral, era assim na hora do desespero ou na hora de uma ação assim, né? Eu tô com a perna presa, de repente aparecia e ela se assustava. É tanto que assim, precisou ela ter uma conversa com a avó, explicar o que tava acontecendo e ter aquela cura, digamos assim, pelas mãos da mãe dela, né? Que é já no, perto do episódio final que mostra isso, né? E que ela, ela passa por, digamos assim, esse tratamento aí pra ela, digamos assim, curar os traumas dela do momento do acidente e da perda da mãe aí. Aí ela ficou meio que em paz consigo mesmo e aí, como você falou, né, aceitou a outra família dela, né? Que é a família original. E aceitou mais a si mesma, né? Porque é justamente esse o ponto da cura da mãe. Ela se entender melhor e se entender de onde veio os seus ancestrais, né? E esse é o ponto do despertar que eu tava usando como palavra para representar os poderes aqui na fala. Porque é justamente isso, é você se reconhecer internamente e se reinventar para fora, né? E de uma forma mais própria, né? Sem tanto rotulada e sem tão forçada por ambiente externo, o que representa muito bem em relação com, de novo, com o seu tio adotivo, o Rei do Crime. E eu só vou citar de que eu adorei a citação do Roberto da Costa, que vocês falaram, porque no passado era bem isso, era uma representação horrorosa com as religiões ou ancestralidades alheias, de que no nosso caso o cara saía do Rio de Janeiro e dava um passo e ia parar na Amazônia. E isso era representado tranquilamente nos quadrinhos, era muito bizarro. Rio de Janeiro, capital, morando num castelo espanhol. Tem um quadrinho que é mais ou menos isso. Eles juntam três coisas que são diferentes. E acho que abriu, não fazia o mínimo esforço de corrigir isso, que ela fazia desse mesmo jeito. Eu concordo com tudo que foi falado. Eu só acho que não é a parte que eu mais gosto da série, né? Eu acho que a parte mais dos outros desenvolvimentos da personagem eu acho mais interessante. Mas, obviamente, tá tudo linkado, então isso também faz parte do desenvolvimento da personagem e faz parte da cultura da personagem. Então, isso daqui, tipo, é essencial pra personagem. E eu gostaria só que fosse um pouquinho melhor desenvolvido a última cena, né? Que foi com o que a gente tava até conversando antes de começar o podcast. Sobre a cura do... A meio que cura, meio que nem você falou, né? De o que ela fez aí de fato com o Wilson Fisk, né? Pra mim ficou um pouco na dúvida, né? Explica isso daqui a pouco quando falar do Wilson Fisk, aí a gente volta a detalhar isso aí. Mas em relação a toda a cultura de ser bem retratado, e até no final, no último episódio lá que aparece, quando sobe nos créditos, né? Que eles de fato foram atrás e quiseram realmente entender, né, muito sobre a cultura, de fato, pra você não colocar besteira, não colocar bobeira, né? Que vocês já deram vários exemplos aí. Sei que a gente também teve o exemplo mais recentemente, mais na editora vizinha aqui, que foi quando teve problema lá com a Yara Flor, quando a Joelle Jones foi criar a Mulher Maravilha lá. Então, pra mesma coisa, pra não criar bobeira, né? Eles tiveram uma consultoria ali e... Por questão de respeito mesmo, sabe? Eu acho que é o básico. Afinal de contas, é uma minoria que já sofreu muito já em séculos e séculos, né? Então, achei bem, bem bacana e bem essencial pra personagem, pra construir alguma coisa diferente fora do usual. É o que eu acho é o seguinte, é porque a gente não acha estranho ou acha que é exagero quando as pessoas reclamam, só quando acontece com os outros. Quando acontece com a gente, como deu exemplo... Por isso que eu quis dar o exemplo aqui do Roberto da Costa, de como havia umas coisas estranhas, né? Não faz nem muito tempo que aí colocaram, tipo, numa floresta amazônica. Não foi uma revista dos X-Men. Aí botaram... Sim, não foi na floresta amazônica. Foi na África. Aí colocaram lá numa mistura da tempestade tigres. Aí, pô, gente, não é possível. Não faz o mínimo esforço, entendeu? É diferente, por exemplo, do que eu vi. Eu conversei com um desenhista que criou a Garota Tubarão, do Jason Aaron, tá? Eu sei que é meio clichê, mas eu gostei. Eu sou de Recife, então eu adorei que tem uma personagem assim. Acaba caindo meio com uma provocação, mas pra quem é de Recife e da Praia de Boa Viagem, que eu também sou, meio que cultural, tá naquele lance de tá meio que brincando e machando respeito com a figura do tubarão. Tanto que tem aqueles bonequinhos lá, eu até postei no Instagram, se quem me acompanha pelo meu Instagram viu, que tem umas estatuazinhas do tubarão com óculos escuros lá, fazendo essa provocaçãozinha, né? Mas o desenhista do Garota Tubarão lá, ele foi atrás de fotos da Praia de Boa Viagem para mostrar os arrecifes. Tá? Então, meio que visualmente ali, quando ele foi construir a história, ele trabalhou muito melhor e se deu o trabalho disso. Eu até entrei em contato com ele, agradeci a ele e tal, não sei o quê. Ele disse que realmente foi atrás de fotos do Porto do Recife e tal, para dar uma ideia. Claro que não é fiel, até porque ele não é um desenhista realista, né? Mas ele foi muito mais cuidadoso do que o cara que fez a capa, que era aquele canadense lá, que fez uma estátua do Rio de Janeiro com a personagem lutando contra o anjo, uma coisa assim. Né? Eu não me lembro agora direito como era a imagem da capa. Só que a história não é no Rio de Janeiro, era só porque ele entendeu que era do Brasil, botou um Cristo Redentor lá no meio do negócio e não tinha nada a ver com a história, porque a história não se passava no Rio. Então, pra gente que via que absurdo, o cara nem se deu o trabalho de pesquisar, a gente sente, né? Pra eles também. Então, por isso que às vezes é importante ter, por exemplo, no caso da história da Kahori, houve uma preocupação de ir atrás mais sobre o que eram os moicanos na época. Então, foram atrás do museu lá, o Smithsonian, né? O Paulo não tá aqui pra me corrigir como é que pronuncia, mas eu acho que é isso. E foram atrás pra saber, pra ter uma representação melhor. Aqui, boa parte da história foi gravada lá em Itamarra, lá na cidade lá, que tem todo um histórico, com o Choctoso, né? Foi também feito aquele episódio final, apesar de que eu achei que poderia ter mais coisas, assim, teve visualmente alguma coisa? Teve, mas poderia ser muito mais explorado aquilo ali, né? Aquele festival, aproveitando ele, né? É um festival que eles chamam de Pou Pou, que é como se fosse um festival enaltecendo as raízes dele, né? Todo lugar tem isso para uma celebração. E eles foram fazer isso com o pessoal da Nação Choctaw e fizeram gravar isso durante um festival para fazer toda aquela cena. Um festival que demorou 6 dias, segundo ele. Foi um mais longo um pouco do que costuma ser, geralmente é um final de semana. Teve essa preocupação de fazer com as pessoas de lá, entendeu? E é muito, muito interessante que fica rico. Não soa para ninguém ter esse cuidado, essa acurácia para fazer as coisas com um detalhe correto, só deixa a coisa mais rica. E a gente aprende mais, a gente que não é, aprende mais da maneira correta, do que ter uma visão enviesada, clichê de uma coisa que não tem nada a ver. Então, essa é a preocupação que as pessoas têm hoje em dia, de representação, é para representar do jeito correto. Porque só dói no nosso calo, né? É aquela coisa, eu sempre costumo dizer que as pessoas acham que isso é exagero ou não, alguma coisa, né? Se está sentindo quem tem que se sentir incomodado é quem tá com o pé embaixo, sentindo a dor, né? não a pessoa que tá pisando em cima de você. Então ela, a pessoa que tá se sentindo incomodada, ela fala, não, não é desse jeito, por aí vai. Então é isso que que está se ajeitando hoje em dia, digamos assim, se corrigindo hoje em dia. A questão da eco dos quadrinhos, como eu falei, era feita brilhantemente por um artista fenomenal chamado David Mack, só que ele misturava, porque ele não tinha esse conhecimento na época que criou, ele misturava várias informações de povos diferentes, né? O David Mack é um artista plástico em que ele tem duas fases interessantes de falar. A primeira é quando ele estava estudando na faculdade, em que ele resolveu fazer um curso especializado em cultura japonesa, então o cara já foi se interessar por cultura alheia, desvinculada a ele, e começou literalmente pensar detalhes e qual ele tinha mais interesse em adicionar no seu trabalho como artista. E como ele é um artista que sempre adorou muito aquela habilidade de recorte e colagem, e isso acabou acrescentando ainda mais esse interesse em misturar elementos, né? E ele tem também um passado que chama a atenção de... Ele teve uma perda muito séria, em que ele conseguiu superar a perda focando no seu trabalho. Então, justamente as colagens ajudaram ele a superar e ajudaram ele a criar uma arte ainda mais pessoal, né? Conseguiu encontrar a sua arte, né? A sua forma de contar histórias. E a gente nota muito isso na criação da Maya, do passado dela, porque, como a gente sabe, vendo até a própria série, a Maya teve uma perda, né, também. E ele é, como o Cobert está dizendo, um artista fenomenal e teve sempre de apoio na série. E eu espero que continue apoiando outras séries da Marvel por aí também. Ele, inclusive, estava lá na Premiere, né? Junto do lado do Vincent D'Onofrio, que aí tem um vídeo que o Vincent D'Onofrio está lá explicando. Olha, esse é o criador da Echo pro público, né? Então, o D'Onofrio é aquele cara... É aquele ator que ele realmente lia os quadrinhos. Então as pessoas às vezes não levam as coisas ao pé da letra, né? E esquece que o artista, ele tá lá pra representar acima de tudo, né? Então até teve uma fala recente aí. Quem acompanha o meu meio, teve uma fala recente que eu postei em forma de artigo, né? Ele dizendo, eu nunca vi o rei do crime sendo morto. Pra acontecer isso, tem que se juntar o Homem-Aranha com o Demolidor pra acontecer isso. Aí o pessoal leva ao pé da letra. É óbvio que fosse o Hulk contra o Rei do Crime, o Hulk bateria no Rei do Crime, gente. Mas vocês têm que entender que ele tá falando isso no contexto da história. Pra uma boa história acontecer, teria que ter uma reunião dois heróis. E ele ali, pra bom entendedor, basta ver que ele tá querendo meio que cutucar a Marvel pra dizer assim, ó, que tal um filme do Homem-Aranha que o Rei do Crime apareça, já que o Rei do Crime era um personagem originalmente vilão do Homem-Aranha. E tenha também uma participação do Demolidor e por aí vai. Enfim, o D'Onofrio, ele tá promovendo e as pessoas não entenderam isso. Deu que tô com um cérebro muito, sei lá, exausto nos dias de hoje para entender realmente as palavras por trás de tudo, né? E ele tava aí nessa Premiere, né? Meio que promovendo também o trabalho do Mac, né? E aproveitando que eu tô falando dele aqui, a gente tem do final do terceiro episódio pro quarto, quinto, né? Ou seja, da metade da série pro fim, a volta do grande rei do crime aí, que realmente é tão importante quanto a Echo nessa história, porque é uma construção de uma história que os dois são extremamente vinculados, né? O Felga até já se adiantou a contar uma das primeiras cenas desse vínculo aí. Ele acompanhava, desde a série do Gavião Arqueiro, vocês viram, né? Que ele acompanhava o treino dela como judoca, né? Dava o apoio a ela pra mostrar que mesmo ela sem ter uma das pernas, ela conseguia derrubar gente maior do que ela. Menina determinada, né? E aí tem essa cena do sorveteiro, que ele vê o sorveteiro zoando porque ela tinha dificuldade de se comunicar. E o sorveteiro fala assim, fala com os outros, né? Um cara bem desagradável lá, o dublê de Zack Snyder lá, maltratando a menina. E ele vai lá encher o cara de porrada numa esquina lá, né? Puxa o cara lá. E a Echo, nesse mesmo instinto, né? Quando chega lá que vê... Ele fica preocupado com o impacto que isso vai ter pra ela, porque ele só mostrava pra ela que era o tio legal. E aí ela aparece, ela descontando nele. Tipo assim, ele bateu, eu também vou bater, porque eu fiquei com raiva dele. E dá uns chutes dele, assim, uma cena bem, bem pesada, vamos dizer assim, né? Que a minha ainda criança... Claro que ela não tá chutando, feito ele esmurrou a cara do cara, né? Mas assim, bem estranho você ver a criança também participando de um espancamento, assim, de um cara já que tá derrubado no chão. Mas a Echo parece que já tinha, né? Eu falei isso antes, né? Parece que já tinha meio essa índole, assim, meio de fazer umas maldadezinhas, né? Como eu falei da história que ela matou o pica-pau, achou que só ia ferir ele, falou pra mãe, né? Mas, na verdade, a intenção de ver a mãe usar os poderes dela pra curar o pica-pau, né? E aí ela já era meio brava, assim, com os moleques maiores, assim, no judô, como a gente viu no Gavião Arqueiro, né? Não queria ficar por baixo de ninguém. E aí a coisa só foi crescendo, né? Muitas vezes mostra o jantar no passado lá, né? Eles comendo junto, e aí a comunicação dele, o rei do crime, sempre meio que elogiando ela pela determinação dela, pela braveza dela. Após a luta do Demolidor, né, ele fala, poucas pessoas conseguem sobreviver ao ataque desse. Aí vem alguns animais, né, que viraram, achando que a Echo bateu no Demolidor. Ela não bateu em momento nenhum, ela só apanhou do Demolidor ali. Só que ela sobreviveu, e isso foi um luxo, considerou o rei do crime. Falou assim, pô, você aguentou o tranco mais do que outros caras, você saiu meio que intacta aí, né? Ela fugiu, óbvio, né? Mas aí, só de ter sobrevivido, né, de não ter sido presa, já foi uma grande vantagem pro rei, né? E elogia ela. E aí mostra que o rei realmente, né, diferente do pai que foi descartável, como outros capangas, né, ele meio que adotou ela, né? Se engraçou, sei lá. Não fica claro se o rei do crime do UCM tem filhos com a Vanessa, né? Então, a gente não sabe disso, se vai ter aí. Já se passou um certo tempo, né? A Vanessa apareceu, sei lá, em 2015, que foi a série. 2015, estamos em 2023, porque também teve os 5 anos aí do Blip, né? Pode ter sido aparecido uma criança aí, a gente não sabe, né? Mas ele trata ela como filha, né? A filha que, por enquanto, seria uma filha que ele não teve. E aí, quando acontece dele voltar ativa, porque até então ele tava hospitalizado lá, tratando o olho dele, ele manda os capangas dele recuar e fala, ó, não é pra fazer nada com ela. Porque ele vai lá, ele quer pessoalmente falar com ela, e ele quer meio que estabelecer o vínculo de novo. Tipo assim, ó, sei que você tá brava, descobriu que eu armei pro seu pai e tal, mas se você é isso que você quer, vamos então governar junto, né? Essa máfia aí. Como é que eu diria? Essa organização criminosa sobre Nova York. Venha comigo. O que deixa ela tentada, porque em algum momento, apesar de tudo, ela via ele com um certo carinho do jeito dela, né? Do mesmo jeito que tinha um carinho estranho dele. Então fica tentado isso, mas aí ela não é mais a mesma Maia, né? Ela já é uma Maia que já voltou um pouco pro ancestralidade dela. Viu a situação agora, a questão do pai. Viu que o tio quase morreu, né? Ia ser descartado do mesmo jeito, que o tio também tava meio que vinculado no esquema do rei do crime lá, né? De algum modo tava vinculado lá, não sei exatamente qual era o papel dele ali, mas ele tava assim como o pai, tava meio com o rabo preso. A Bonnie, né, que era amiga dela, quase também dançou nessa, então assim, ela já não era a mesma pessoa que era antes de chegar ali. E ela ficou talvez mais preocupada ainda quando ela viu que o rei do crime tinha matado o próprio pai, quando ele confessou isso, né? E aí ele até fala, você tá com raiva de mim porque a gente teve relacionamentos conturbados com o nosso pai, e ele meio que se coloca na posição de que ali agora é o pai dela. E aí vem um vínculo com a história do Demolidor, né? Como essa série ficou presa à série do Demolidor. A série do Demolidor, o menino lá que viu o pai maltratando a mãe, maltratava ele, né? Matou o pai com o martelo. E aí traz o martelo de volta aqui, ou seja, vincula as duas séries. Ele oferta de ela querer matar ele com o martelo. Fica aquela coisa meio tensa, né? E aí ela dá um ultimato pra ela, né? E aí vem a parte da série que eu achei que fica mais corrida, que é essa relação. Eu acho que faltou algumas cenas ali no aeroporto, quando ela decide se vai ou não vai. Achei que ele liberou ela muito fácil ali, no não dela, né? De dizer que não ia. Aparentemente, acho que ia ter alguma luta ali, ou ia ter alguma cena mais de ação. E aí, o último episódio tem todo o desenrolar que a gente viu, que aí o rei, não aceitando, digamos assim, o não dela, coloca familiares em perigo. E aí a gente vê o tio dela, mais o Biscuit, meio que sendo colocado em posições estratégicas ali pra pegar os outros capangas. Talvez tivesse mais cena de ação ali, mas não aproveitaram também. Mas tem uma cena, a tal cena polêmica que dividiu pessoas, que parte das pessoas, assim, até gente que tava aqui, né, ficou nessa dúvida. O que é que a Maia fez com o rei do crime, né? Mais uma vez, ela ecoou os ancestrais dela, né? Apareceu de uma forma simbólica todos ali, mas ela usou os poderes de cura da mãe pra curar, entre aspas, ou tentar curar, né, o trauma do rei do crime, do mesmo jeito que a mãe usou o poder dela, meio que de uma forma espiritual, né? Ali pra curar o trauma que ela teve do acidente, né? E da perda da mãe. Aí muita gente fala, pô, o rei do crime então curou a maldade do rei do crime. Gente, não tem essa de curar a maldade ou a bondade. Meio porque isso não são conceitos, não são os conceitos de cura. Não existe cura da bondade ou da maldade. O que aconteceu ali é que ela percebeu que ele era muito traumatizado com a história do pai. E ela foi tentar usar do mesmo jeito que a mãe usou com ela. De meio que aliviar a dor que sentia ao lembrar daquele trauma com o pai. Do pai violentar a mãe, do pai ser violento com ele, né? Então meio que o que acontece ali naquela cena, basicamente, é... Eu usei esse termo agora há pouco, conversando com os meninos antes do podcast, né? É como se fosse uma regressão de um tratamento terapêutico. Não necessariamente uma regressão espiritual, de termo religioso, termo espírita, né? Apesar da Echo falar com ancestrais, né? Mas nesse caso aí, especificamente, ela entrou meio que na cabeça dele e foi revisitar lá as memórias dele, junto com ele. E vale ressaltar, não quer dizer que ele se curou daqueles traumas. Ele ficou apenas meio que absorto lá, agitado, né? O que é que você fez? O que é que você fez? Ficou meio, sei lá o quê, meio desnorteado. Mas pra se curar, quem cura é a pessoa. É tanto que a mãe fala, você é que tem que curar. Eu tô te revivendo essas memórias aqui, mas você tem que deixar isso pra trás. E ela oferta isso ao rei do crime, mas não fica claro nesse final se isso foi feito ou não, né? A gente sabe que ele está desnorteado. Mas o que é que vai ser disso? Só o futuro dirá. Vincent D'Onofrio arrasa como o rei do crime. A gente já viu ele não só na série Demolidor da Netflix, como no Gavião Arqueiro, já deu uma apontada no que estava por vir, né? E na série da Echo ele demonstra tudo, toda a capacidade dele. Não só no quarto episódio, mas até mesmo no primeiro, né? Na parte do resumão, onde aparece só a mão, só a voz dele, quando ele está na escola de arte marcial da Maia, já mostra que ele tá chegando de volta. E aí, quando passa no quarto, a gente vê toda a herança que o rei do crime tenta repassar para a Echo, né? Justamente, como o Vera estava dizendo, isso inclui o trauma, né? Ele tenta representar o trauma através do martelo. E a Maia deixa muito claro que não quer participar desse herança, né? Ela percebe claramente de que ela não precisa ser necessariamente vinculada ao rei. E o Vincent D'Onofrio ali, como o Coveiro de novo disse anteriormente, ele é um excelente leitor de quadrinhos. Ele sabe absorver muito bem o que foi apresentado ali nas HQs e transportar para a série de TV. Na série Demolidor, ele deixava claro que adorava aquela série da Galafinova, do Demolidor, do Bill Sienkiewicz. E aqui, obviamente, ele se deliciou com a obra do David Mack. Né? E ele sabe usar isso de uma forma muito interpretativa. Né? De novo, lá atrás ele usava isso com o quadro branco. E aqui ele está usando a simbologia do martelo. Ele está usando a simbologia também do olho, né, que está zoado. E também a própria questão da violência, né, gráfica, das manchas de sangue, do terno branco que ele tenta ligar antes que a Maia chegue, assim, eu preciso de mais um terno branco. Tem esses exageros melodramáticos em que ele deixa muito claro o quão vilanesco ele pode ser, né, como a gente já estava dizendo anteriormente. Quando ele manda matar a intérprete, né, para deixar claro que agora a gente, a comunicação é só entre a gente, né, não precisamos de intermédio, porque a comunicação que ele acreditava ter com ela era não só da hereditariedade do trauma e da violência, mas através dos punhos, né, e da capacidade de cada vez mais superar seus limites, né, e a sede de poder. E justamente os próprios mimos que ele traz para ela, ele tenta representar o quanto que ele ainda tem um controle sobre a Maia, mas com o tempo a gente percebe que não, né, de que ela quer ser ela mesma, tem influência. E justamente a gente percebe no final o quanto o rei perde com isso. Né, ele perde terreno, ele perde influência e ele perde em partes do trauma até a pelo menos assim, o quanto esse trauma aparentemente agora influencia ele ou não. A suspeita por conta da última parte do episódio, pós-crédito, em que ele pode utilizar essa pseudo-cura, né, porque quem cura é quando a pessoa está a fim de mudar mesmo, para se aventurar numa nova carreira, né? Isso a gente vê daqui, novas séries aí, né? Cara, esse é o ponto alto mesmo da série. O quarto episódio, aquele jantar, toda aquela atmosfera, ela se surpreendendo com ele voltando e tal, né? Toda aquela tensão e tal. Dá pra ver que a relação entre os dois é um negócio que, vamos dizer assim, vai além da linguagem. É um ponto interessante, eu acho, dessa parte, é o que ela critica. Não, então, se você me ama tanto, por que então, em vez de você aprender a falar comigo, não, você me traz aqui esse aplicativo e tal, enfim. E vai lembrar, né, se a gente pegar aquelas cenas do começo lá do Demolidor, ele sempre andava, né, quando ele tava falando lá com os chefes, né, das gangues, das organizações criminosas de Nova York, ele sempre levava um tradutor, né, uma tradutora, a tiracolo. Mas ele sempre sabia o que estava falando, né? Então, se um dia, ele conhecia, conseguia falar mandarim, tal, fluentemente, né? E até interessante, ele tira esse intérprete, eu achei que ele tinha aprendido já sinais, mas não, né? Ele, vamos dizer assim, não se interessou tanto, né? E tem essa relação, né? É um amor, vamos dizer assim, uma relação fraternal, mas de manipulação, né? O Fisk, ele não consegue ter, vamos dizer assim, as relações que ele tem, ele sempre vai ter esse aspecto de controle, né? Isso é algo que a gente vê muito claro nas séries do Demolidor. Mesmo com a relação dele com a Vanessa, também era uma relação que tava essa questão de manipulação, controle, né? Sempre tinha isso. E aqui, então, não seria diferente. Ou seja, quando a Maya resolve fugir, né? E aí ele faz toda aquela coisa, ele acaba, vamos dizer, acabando de vez com qualquer possibilidade de reconciliação, né? Muito provavelmente, se ele deixasse a Maya seguir, tá capaz deles conseguir se reconciliar. Mas como ele tem esse rompante, né? E aí tem essa parte do final que aí gera, suscita interpretações. Vale lembrar, né? Aquela parte realmente tá tratando do trauma dele, né? Que, vamos dizer assim, que é quase que o motor de toda a fúria dele, de todos os ocupantes, né? Aqui a gente tem um Fisk que lembra muito o Demolidor mesmo. Que vivia tendo rompantes de fúria, vivia tendo ali aqueles momentos, né? E aqui a ideia era essa, né? Ele não sabe, vamos dizer assim, e até conversando e tal, eu tinha entendido de uma forma inicialmente, mas agora dá a entender que ele não sabe, talvez, lidar com esse novo Fisk ainda. Ou seja, ele ainda não sabe o que fazer com relação a essa, vamos dizer, né? Que a Maya oferta pra ele, né? Vale lembrar, né? O final tinha que ser diferente. E aí, ser um final que talvez faltou, talvez, mais cenas de ação. Faltou um melhor trabalho lá, principalmente com relação à gangue, né? Porque ali ficou meio assim, ó. O primo lá passou com o motor truck lá em cima e o outro cara lá, ficou tudo resolvido, né? Foi meio apressado. Mas mesmo, vamos dizer assim, sendo talvez faltando detalhes, é um bom final. Final condiz com a proposta da série, né? Não dava pra Maya chegar e tiro na cara do Fisk, né? Depois de toda, vamos dizer assim, essa jornada espiritual que ela teve, né? Então, o final, ele condiz com a proposta da série. E aí, vamos dizer assim, o Fisk sai ali daquela parte, confuso, talvez. Ele ainda não sabe o que aconteceu de fato. O que ele precisa melhorar. Talvez agora tenha um lado Fisk que ele vai, vamos dizer assim, agir em determinada situações diferentes de como ele agiria, né? Pra eu não me repetir muito mais, concordo com tudo que já foi dito também, mais uma vez. Sim, o Vicente Donoff é um excelente ator, obviamente todo mundo já sabia disso, porque o cara voltou pra fazer esse papel de novo, né? Porque o cara realmente mandou bem demais lá na série do Demolidor, aqui ele tá mandando bem demais. Sei que teve um pessoal que reclamou dele no Gavião Arqueiro, mas não acho, discordo totalmente. Não, vamos até salientar, aproveitando a deixa do Gavião Arqueiro aí, o pessoal imagina coisas que não existem. O papo é que o Wilson Fisk apanhou pra Kate Bishop. Cara, ele não apanhou nada da Kate Bishop. Ele é muito mais resistente, inclusive, que o Wilson Fisk do Demolidor, da época da Netflix. O cara foi atropelado, levou flechada. quando ela tentava bater nele, ele só pegava ela e jogava pra um canto assim, pra lá e pra cá, como se fosse esbofeteando assim uma mosca, sabe? Tirando ela da frente. A única coisa que ela fez foi impedir ele de matar a mãe dela, porque, primeiro, atirou uma flecha que travou lá o buraco que ele fez, jogando eletricidade, uma flecha daquelas de fazer uma rede de eletricidade ali, tapando o buraco. Deixou ele puto, que aí já ia bater mais nela ainda. E ela explodiu uma flecha bomba. E o cara ainda sai inteiro. Como é que eles dizem ainda? Tem que ser gente muito bitolada. Só pode. Só pode. Quer ver a cena com o outro olho. O olho que não é de cima. Só pode ser. Porque não é possível o cara ainda dizer que a Kate Bishop que bateu nele. Não tem como. E não tem como dizer que esse Wilson Fisk que tava na série do Gavião Arqueiro era fraco. O pessoal sonhou, imaginou, teve um surto. Só pode. Vai, continua, João. Em relação a ele e a Maya, claramente ali dá pra ver realmente esse lado mais paternal, mas a gente sabe que não é necessariamente nesse sentido da palavra, porque né, tem muita coisa ali por trás, uma certa até questão de interesse ali do que ela representava ali pra ele. Mas no começo a gente tem uma diferença onde a personagem ela vai evoluindo até o momento que ela já não é mais a mesma pessoa, que ela não quer mais aquilo que ela queria, né? No início da série, então você realmente tá dando nada da personagem. No início ela queria ser a nova rainha do crime, mas ali ela já realmente é uma personagem onde ela tá abraçando as raízes dela, então ela não quer mais aquilo, ela quer... ela já quer saber mais sobre si mesma, ela quer mais se descobrir, então, né, a gente tem até a cena ali com a mãe dela. E, enfim, sobre os personagens em si, né, sobre a relação dos personagens, eu acho ela muito boa, ela é muito, realmente existe muita química entre os personagens, essa tensão, acho até muito engraçada a cena que ele vem com os meninos pra ela, daí ela pega e fala assim, vou abrir o vinho. Aí fala, cadê o vinho? Eu joguei tudo pelo ralo da cozinha, sabe? Então, tem, tipo, ela continua sendo debochada ali, porque ela não tem medo dele. Fazendo birra, sabe? Né? Sim, fazendo a birra, assim, com ele. Então, realmente, acho que realmente é uma química muito gostosa de assistir, obviamente, né? Sabe que, não no sentido literal da palavra, mas é que é divertido você ver os dois personagens juntos, sabe? Isso dá pra você ver que realmente tem uma química ali por trás de tudo. Mas tem uma tensão, ao mesmo tempo que é divertida a química, a todo momento que o Vícer D'Onofrio passa, que parece que ele vai matar a pessoa com as próprias mãos a todo momento que ele chega assim, se aproxima e se curva, cara. É impressionante. Eu achei que aquele jantar ia terminar num banho de sangue ali. Você não tem ideia. Bom, enfim, a gente sabe agora que Echo não termina por aí. Quer dizer, eu espero que a parte da Maya, né, não termine. É, como teve esse lance todo de ter sido muito bem recebida, né, pelo menos o público americano gostou muito, né. Se fala até em segunda temporada, tal, tá? Eu sinceramente não sei como é que se exploraria isso, tá. Eu prefiro e acharia mais interessante se ela desse as caras com participação especial, até pra ver, de fato, uma interação fora porrada, né, com o Demolidor do Charlie Cox, né? Que vale ressaltar, Alacoa Cox e Charlie Cox não são parentes, tá? Apesar de os dois terminarem com Cox, né? Tirando a dúvida geral aí, que às vezes surge, tá? Mas a gente sabe que um personagem ali da cena pós-crédito, que é o Wilson Fisk, ele vê lá, quando ele chega meio confuso no avião, dizendo, olha, chama de novo os chefes das gangues, temos que se reunir pra tratar sobre a questão do poder, não sei o quê, ou seja... Prova que ele não tá bonzinho nem nada, ele tá ainda querendo governar, tá? Mas ele olha pra um lado assim, tem a TV no avião dele e vê uma entrevista lá e um comentarista lá, sei lá de que emissora era, falando que não havia nenhum candidato ainda que fosse querido pelo povo. E aí ele dá um exemplo que queria que talvez esse candidato ainda vá surgir, um candidato que demonstre força com vontade de mostrar que ele veio de baixo e que quer mudar... E quer fazer, mostrar, pôr a mão na massa. Enfim, meio que foi descrevendo lá um personagem que o Fisk foi mudando a expressão. E mais uma vez o Vincent D'Onofrio é ótimo nisso. Que tava com a cara completamente assustada e de repente ele se modifica pra mostrar uma feição de que, olha, eu tenho um plano agora maior aí. E aí sugere que vamos ter aí o arco do... Wilson Fisk, né, do Rei do Crime, como prefeito de Nova York, que é uma coisa recente dessa fase aí do Chip Zdarsky, né? Eu acho que é já da fase, não sei se é do Zdarsky ou de um pouco o cara que veio antes do Soul, mas acho que é do Zdarsky. Eu acho que é do Soul, começa no Soul. É, começa no Soul, né? E aí começa com o Soul e vai terminar lá em Devil's Reign, né? Que é aquele arco lá do reinado do demônio, né? Que é, no caso... Ele, por fim, na conclusão do fim do prefeito Fisk. Ou seja, pode ser que a gente veja aí no Demolidor, e tudo leva a crer sim pelas fotos de bastidores aí, né? Que vamos ter talvez o começo de temporada com uma campanha, E esse lance aí da suposta cura, que a gente não sabe que tipo de nível chega nessa cura, né? Da Maia, pode ser que seja um lance pra enganar o público, quem sabe, dizer, olha, será que esse Fisk aí mudou mesmo? Porque ele agora é candidato a prefeito de Nova York, quer mostrar uma nova cara, uma cara de bom moço lá. E a gente não vai saber até o final, né? A programação aí da série da Netflix do Demolidor Renascido, né? Ou Born Again, no original, é que sejam 18 episódios. Só que aí decidiram que vão dividir 9 em 9, né? Dizem que vai ter boas reformulações aí, então talvez personagens que iam ser deixados de lado voltem, os arcos que iam talvez ser um pouco mais lentos, mas um Law and Order vão voltar a ter mais cenas de ação. Então a gente não sabe direito como é que vai ser isso aí, mas tirando pelo que Echo se tornou, depois de algumas mexidas lá de cima, né, dos produtores, parece que vem coisa boa por aí, né? Cara, tem pano pra muita manga, porque a gente tem agora uma nova faceta, né, do Wilson Fisk aqui dentro dos quadrinhos. Ele não é bonzinho, ele não se tornou bonzinho em nenhum momento, mas ele é um pouco mais maleável, né? A gente tem até vários arcos ali onde o Gary Duncan tá usando bastante ele ali com os X-Men, principalmente do contato que ele tem com a Emma Frost, por conta da... Ele tá casado com a Meredith Foyd, que é uma mutante, tem toda a relação com Krakoa, então pode ser que a gente veja uma faceta dele um pouco mais maleável, um pouco mais, assim, ainda maléfico, né, de certa forma, mas é um pouco mais fácil de se lidar, sabe, no sentido da coisa. Então, ele é festivo, que ele é o que ele era, né? Sim, menos tão bruto quanto ele era na parte ali que... Realmente, quando você vê Demolidor, o cara, né, você tem um mod ali, porque o personagem, né, obviamente, o ator é um excelente ator e o personagem foi muito bem construído ali. Então, pode ser que a gente tenha ele menos FDP, assim, sabe, no sentido da palavra, porque realmente tem muito pano pra manga pro personagem e realmente adaptar esses arcos mais recentes aí dos quadrinhos. O que eu achei bem, bem curioso, na verdade, porque eu esperava que eles trouxessem mais coisas clássicas, mas eu achei bem legal já trazer um arco mais recente, né, porque foi uma ideia ali que fez sucesso logo depois do... Foi no finalzinho de Império Secreto, né, que tem todo o arco ali, que ele começa a se construir ali como o prefeito ali, e eu acho que é uma história bacana, né, a ideia é legal, se for bem adaptado ou bem escrito. Inclusive, né, é de onde veio a ideia, né, de ter uma lei antivigilantismo em Nova York, né, aí me perguntaram, o acordo de Sokovia acabou, nos quadrinhos acabou, mas em Nova York ele criou essa ideia de ser antivigilantes, então talvez seja uma maneira de ele botar uma pedra no meio do caminho pra Demolidor, pro Justiceiro, que dizem que vai estar na série. Outros heróis. Já na série do Justiceiro falando isso já, não? Já tinha algo. Até, acho que já tinha umas sementes ali plantadas sobre isso. E talvez até pra, quem sabe, segundo os rumores, até pro Homem-Aranha, que tá agora assediado em Nova York, também será um herói de Nova York, né? Então, depois que a gente falou tal, tá, vamos dizer assim, o fato dele, assim, trauma, o tratamento do trauma, vamos dizer assim, não tira, né, o que ele é, no ponto. Mas é o que você tinha falado, Coveiro, ele tá meio vacilante, né? Começa, não, a gente precisa reunir as gangues e tal, mas ele não tá com aquele ímpeto dele, aquela coisa. Aí quando ele vê a notícia, o cara de idade, falta uma pessoa pra ser tal, as pessoas aqui de... Ele muda, né, parece que ele vê ali, ó, um novo objetivo, né. O João falou que era uma possibilidade, era trazer as coisas mais clássicas. Eu, de certa forma, a parte clássica do personagem já foi adaptada ali, vamos dizer assim, eu acho que muito bem retratado na série do Demolidor. Até aquela parte na época do Homem-Aranha, né? E a gente, se era o mesmo rei, se era o mesmo Wilson Homem-Aranha, a própria, os próprios trejeitos do personagem, personagens, é muito diferente. Isso tá lá na série do Gavião Arqueiro, que tem esses exageros, né? Porque a proposta da série é outra, certo? E eu acho que, assim, num universo ficcional, isso é permitido você trabalhar. Ou seja, você pode ter esse tipo de coisa. Não precisa ter só o do Demolidor. Não, eu posso ter outros tal. Outras abordagens. Sem que isso seja ruim. As coisas mais recentes, né, é bem interessante, né? E aí, trazer essa nova abordagem vai ser muito positivo aí pro personagem. Acho que o que vem aí parece ser muito bom aí, que no caso é Demolidor, né? A nova série do Demolidor, né? A expectativa é alta do que pode vir aí com o Rei do Crime, porque, como estavam falando, tem chance de abordar excelentes arcos dos quadrinhos. Eu discordo que eles iriam, que a Marvel vai escolher especificamente um arco recente e acabou. Eu acredito que no máximo eles vão considerar esses arcos recentes como os títulos de subtítulos da série ou subtítulos de algum filme e pode trabalhar esse tema, né? Porque a gente tem que levar em conta de que eles costumam misturar vários elementos de várias partes e de vários períodos dos quadrinhos. Então, eu acredito mais que eles vão misturar realmente o Born Again do Frank Miller com essa fase recente do Chip Zdarsky e talvez uma fase anterior em que o Demolidor estava com a identidade conturbada também. E eu também considero a possibilidade do próprio Demolidor trabalhar entre duas frentes a questão do registro. Uma como o Demônio Vermelho, né, através da violência contra o rei, e a outra nos tribunais. E pode acabar acarrentar justamente no fim da carreira e no fim justamente do... e de perder, né, essa luta judicial, para justamente casar com que essa nova lei vingue não só para Demolidor, para outros personagens, e para o novo filme do Homem-Aranha, por que não? Um outro detalhe que pode colocar também é justamente uma possibilidade de conexão com os Thunderbolts, já que nessa série recente, nessa saga recente, o Wilson Fisk usava o Thunderbolts justamente como sua tropa de fato. Bom, não sei se do caso do MCU, porque aí já está em pauta direção os filmes do Thunderbolts, né? Mas eu entendi sua parte. Não necessariamente Thunderbolts, mas ele pode criar uma força-tarefa ao estilo Thunderbolts, né? Com alguns vilões aí. Exatamente. Já resolve bem a possibilidade. Mas a expectativa é só alta que a gente tem por aí. E como essa série foi tão bem, está sendo tão bem avaliada, eu espero que a Marvel esse ano só traga notícias boas pra gente. Todos nós esperamos, né? A gente só quer séries desse nível da Echo pra cima. Bom, pessoal, então é isso. A Echo abre um novo selo de histórias para Marvel, o Marvel Spotlight. Obviamente, eu tenho minhas críticas quanto ao formato que ficou esse seriado, né? Obviamente, foi uma coisa que para o final ficou mexido e a gente começa a ver, e não vai ficar para esse podcast, quem tiver curioso pode acessar os artigos do site, né? Mas a gente começa a ver que alguns plots ficaram de fora, foram retirados, e que talvez tivesse até uma participação maior do Demolidor, tivesse mais construção do como é a organização das gangues de Nova York. Essas coisas começam a aparecer agora que os insiders estão começando a colocar aí, né? Mas a história de Echo certamente não deve terminar aí. Como eu falei, a personagem ficou muito mais interessante agora nessa versão do MCU, tá? Pelo menos pra mim, acho que acredito pro pessoal aí do podcast, né? E a gente fica com aquela expectativa de o que pode vir mais e o que pode ser construído a mais dentro desse universo particular urbano, né? O Rei do Crime parece, e algumas pessoas até estão definindo, né, uma versão do Thanos para esse mundo mais pé no chão, né? E foge um pouco do que é o peso dessa saga do multiverso. Então pode ser que venha coisas bastante interessantes aí nos próximos anos aí, né? A gente não sabe se os outros personagens do Netflix, né, Jessica Jones, Luke Cage, até mesmo Punho de Ferro, vão voltar. Apenas o Rei do Crime, John Bertol, como justiceiro, e claro, o Demolidor do Charlie Cox está confirmado. Mas, para o pessoal que estava saudosista nisso, parece que realmente a coisa voltou a brilhar. E com isso a gente encerra nosso Inominata 66 por aqui. Fechamos o nosso compromisso de janeiro, e em fevereiro tem aí, né? Não se esqueça, não tem filme da Marvel Studios, mas tem filme da Marvel vindo aí. Então, até lá. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.